galera, estamos começando mais um Locomocast, o podcast mais viajado da podosfera. E como vocês podem perceber, hoje, queridos seres providos de carbono e amoníaco, quem vos fala como host sou eu. Então, antes de começar, quero pedir para todo mundo avaliar o Locomocast com 5 estrelinhas lá no iTunes. 5 estrelinhas não, 5 peças muito bem feitas, 5 leões de Cannes, 5 galos, 5 prêmios muito vangloriados aí que vocês conhecem. Cinco tesourinhas do Mickey. Avaliem com 5 o que vocês quiserem, mas avaliem com 5. Isso vai estar ajudando a subir a gente lá no iTunes. Vai estar ajudando. É o pagamento por um trabalho muito bem feito que está chegando às vossas cadências auditivas neste momento. E antes de começar, vamos falar também sobre procuras que estamos fazendo. Vocês já conhecem, vocês já acompanharam aí nos episódios anteriores. Estamos à procura de novos colunistas. Ah, mas eu queria escrever tanto pro Locomotiva. Você pode, cara, você pode sim. Você pode ser um novo colunista. Você escreve sobre algo interessante que interessa a nós, interessa o nosso público. Você acha que você é capaz disso? Eu sei que você é capaz, rapaz. Então mande-nos um e-mail com um texto aí dissertativo também sobre um assunto interessante. Não vale futebol, nós odiamos futebol. Não vale funk, nós odiamos funk. Que mais? Que mais? Que mais nós odiamos? Posso? Não. Não, melhor ficar quieto. Não escreva sobre o Suede. Não escreva sobre mim. Aí você tá se perguntando assim, tá, eu vou mandar um e-mail, mas como que eu faço pra mandar um e-mail? Eu não sei mandar e-mail, eu nunca abri um e-mail, eu não tenho e-mail. Cara, relaxa. Se você não abriu e-mail, você nunca abriu, não sabe como enviar e-mail, não sei o que você tá fazendo se preocupando com isso aqui. Já pula pro tema. Não, cara. Manda um e-mail assim pra gente no contato@locomotiva26.com.br. Se achar difícil abrir lá no Gmail, no próprio site lá embaixo tem a barra de cadastro, você se cadastra e manda. Fofo, bonito, elegante. Agora sim! Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e nunca trema na linguiça. Eu sou o Eric e pôneis malditos, lalalalalala. Eu sou o Pedro Tanicho e o nosso convidado é muito escroto. E hoje nós temos um convidado, uma presença ilustríssima aqui no Locomocast. Estou até gaguejando de tanta emoção. Ele, que é publicitário formado em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda, com 1 ano de pós em marketing digital na Trevisan. Ele que ganhou o prêmio Fast Graph em 2012 e ficou entre os 30 melhores no Festival Mundial de Gramado, categoria universitária. Ele, senhor Rafael Tanicho. E aí? Olá, senhor Rafael Tanicho. Olá, tudo bom? Eu sou Rafael Tanicho. Como o senhor ficou sabendo aqui do podcast? Ah, cara, tava por aí e tal, é muitos jobs. Aí passaram um job lá e falaram, você tem que participar lá do podcast dos meninos lá. Os meninos, e o que o senhor tá achando de estar aqui hoje? Ah, cara, primeiro que, pô, eu tive que trazer a coca e tal, foda. O host é uma bosta? O host tá começando como host, o primeiro e último. Mas tudo bem, eu sou Rafael Tanicho e compre batom. E com essas frases, terminando com a ilustre de Rafael Tanicho, você já percebeu que o tema é propaganda e publicidade. Vamos aos e-mails. Antes de começar esse podcast, vamos para os e-mails que a gente recebeu. Hoje foi fora do normal, né? Hoje foi bastante fora do normal. Eu fiquei... Que bacana. Continuem fazendo isso, pessoal. Vocês deixam a gente bem feliz. Por favor. O Pedro Pérez acaba não gostando, né? É, mas agora tem que ser todo dia ele, né? Eu também não gosto muito, que eu vou perder mais tempo pra editar. Mas tem que mandar. A gente tem que trabalhar exatamente, na vida. Exatamente, exatamente. E, aliás, falando do Pedro Pérez, primeiro e-mail... É do Pepe. Peraí. Antes, solta o som. Agora pode ir. Pedro Pérez. Pepe. Vamos lá, Pedro Pérez é de Jundiaí. Ele não faz... Trabalha? Ele trabalha, ele não, né? Trabalha, mas ganha dinheiro. É do MIB. Olá, queridos amigos do Locomotiva. Aqui Olá. Quem fala é o Pedro Pérez, cara. Entrei em contato com vocês para esclarecer o ocorrido envolvendo meu nome citado no cast passado. Eita, lá vem. O que aconteceu? Qual é o cast passado? Ah, tá. Lembrei. Cast passado, só me fodo nesta merda. Sim. Se fodeu, esqueceu. Pois bem. Olha as merda, olha as merda. Pois bem, havia eu comprado meu PlayStation 4, cara. Era Black Friday. Fraude. É, ele chegou pra mim todo feliz, assim. Eu tinha acabado de comprar o meu, ia demorar pra chegar. Aí ele saiu falando, vou lá comprar um tablet pra patroa. Aí mandou a foto do Play 4. Então ele, Bom, a gente viu que a mulher dele tem um tablet, então pelo menos deve ter comprado ele os dois. Ele comprou o tablet mesmo, né? É. Mas veio com o Play 4 junto. E chegando em casa, liga o console. Ao iniciá-lo pela primeira vez, ele pergunta se eu gostaria de criar uma conta na PSN ou se já era inscrito. Como eu já era inscrito, cara. Digitei logo meu login e senha e recebi uma mensagem dizendo que era para verificar o meu e-mail, pois haveria um link para a confirmação de conta, né? TI. Abre o e-mail e aí está meu álibi de que não fiz nenhuma cagada como apontado pelo Pedro Tanicho, pois recebi o e-mail. E a primeira mensagem é da Sony, meu. Abro o e-mail e acesso o link para a confirmação e bum! Tudo explodiu, vai para a casa dele, tá ligado? Ele apertou Enter. Olha aí. Explosão. Tudo vai por espaço. Posso fazer de novo? O quê? Mas é funk, cara. Você não gosta de funk, então você não entendeu a referência. Ninguém gosta de funk, cara. Ah, você me chamou de ninguém, então. Brincadeira. Ô, louco. Tudo vai para espaço. Receba mensagem de conta inválida, meu. Nada de conseguir logar o PS4 ou via PC ou qualquer outro console. Bate o desespero. Tenta entrar em contato com a Sony e adivinhe. Suporte só de segunda a sexta até as 20 horas. Já passava das 22 horas, cara. O jeito era esperar até segunda para ligar ele e torcer que a minha conta não fosse banida. Pois é uma conta americana. Olha o cara, mano. Além de não fazer nada, tem conta americana. No bagulho. Isso aí. Mas não fazendo nada, o cara ganha em dólar. É, então, mano. A diferença é que a conta dele é recheada, né? Agora entrou outro Pedro na parada aí. Eu e o Pedro Tanicho tentamos nesse meio tempo todos os contatos possíveis com a empresa. Skype, Twitter e até no Reddit. Buscamos ajuda, mas nada. Já estava quase arremessando o console pela janela. Pois bem, chegando a segunda-feira, entro em contato com o suporte e me atende um argentino. Após uns 5 minutos de atendimento, pronto. Caso resolvido. Aê, conseguiu, hein? Que tenha, senhor. Olá, senhor. Olá, senhor. Qual é o seu problema? Olá, posso que tal? Olá, que tal? Olá, já tô tomando rola de vocês aqui, velho. Quero rola isso que resolveu em 5 minutos. Cara, rola, senhor. Na hora que falou rola, o Pedro já ficou. Não, é isso mesmo, mano. Cara, veio adivinhou. Ele apenas pediu para que eu esperasse uns 30 minutos e aí para que eu tentasse entrar novamente na PSN, logando com a minha conta. E deu certo. Fim da história. PS. Gostei muito da música que colocaram para anunciar meu e-mail no cast passado. Se possível, para este, gostaria de ouvir Cavalgada das Valquírias de Wagner. Por isso que eu obrigado. Falei, para dar aquela paradinha, porque já entrou a cavalgada. Já entrou a cavalgada? Já entrou. Aliás, vou até aumentar um pouquinho o som para escutar direito, ó. Entendeu? Então, essa história, o Pedro Pérez, ele chegou no nível de falar pra mim, cara, eu tô indo lá na loja devolver isso aqui, que eu não quero mais saber, eu vou devolver o Play 4. Aí eu, mano... Olha, não, a gente que conhece o Pedro Pérez sabe que ele é meio estressado, né? É. Então eu imagino a cena, deve ter sido... Ele ficou hashtag revoltos, assim, logo de cara. Ele ficou um pouco, cara. Revoltos.jpg. Enquanto a Bruna tava lá de boa com o tablet dela, ele tava lá... É, o tablet da Bruna não bloqueou a Google Play, né? Exatamente. Exatamente. Ô, Pedro Pérez, quem manda fazer coisa legal, né? Vamos aprender. Então, os ouvintes, vocês aprenderam, né? Não pode ter várias contas assim. Eu tenho. Eu também. Mas enfim, Pedro Pérez, muito obrigado pelo seu e-mail. Você está cumprindo a promessa que nos fez. Você está cumprindo a promessa que nos fez pessoalmente de mandar e-mail toda semana. É, lembrete que prometer não é obrigado. Agora cumprir. Exatamente. Ô, louco, jogou na cara. Exatamente. Hein? É verdade? Não, mas Pedro Pérez, gostamos muito de você. O Álvaro falou que você é muito errado, cara. De todo mundo aí. Não, falei não. E é isso aí. Vamos para o próximo e-mail. e-mail? O próximo e-mail é de uma mocinha, criança, velha, não sei porque ela não mandou a idade. Da senhorita, não leio, chamarei não de leio, senhorita. Não leio. Não, cara. Não manda idade, depois vai pedir milagre. É, inverte aí, a gente não é Nerdcast, cara. A gente lê o e-mail dos outros. É porque é legal saber de onde as pessoas falam. Não, ela falou de onde ela é, ela não, só não mandou idade. Ah, você entendeu. da onde eu sou? Ah, 18 anos. Idade, profissão e tudo mais. É bacana saber o público qual que a gente idade? Tá lidando. Cavalo. Cavalo. Então, assim, peraí, qual que é o nome dela? Sorvete de farofa. Não, o nome dela é Jennifer. Oi, gente, do Locomotiva 26. Tudo bem com vocês? Aham. Não. Sim. Aqui é a Jennifer Almeida, de Vitória, Espírito Santo. Acabei de conhecer o podcast de vocês pelo Podflix e preciso falar. Dois pontos. Que foda, gente. De verdade. Acabei de ouvir o especial de Natal e, gente, nossa, luz, a gente pra caramba. E acabei também, né? Hã? Acabei com a gente. Não, peraí, vamos pegar leve. É. Primeiro e-mail, assusta, menina, cara. Acabei de ouvir o especial de Natal e, gente, como eu chorei. Já tô baixando mais pra fazer maratona. Espero que tenha mais histórias assim, porque vocês ganharam mais uma fã. Oh. Aí sim, hein? Abraço, gente. Nossa, gente, de novo. Abraço, gente. Continuem com a viagem. Acabei o e-mail, gente. Então, abraço, gente. Continuem com a viagem e até a próxima. Beijo. Beijo, Jennifer. Beijos. Olha, Jennifer, é que assim, o especial de Natal realmente foi muito bonito. Espero que você não se arrependa ouvindo os outros. E é bom que tenha gostado, porque, puta que pariu, não dá vontade de fazer outro, não. Procura o making off aí no YouTube, você vai ver que trampo que deu, cara. É, velho, foi bacana. Foi trash. Valeu pelo e-mail, né? Tá chamando mais gente, tá ótimo. Pô. Sim. Agora vamos para outro e-mail de uma pessoa nova, mas nem tão nova. Não é muito nova, nem de idade, nem de acompanhamento dos casts. Exatamente, porque ele me acompanha desde o outro podcast que eu tinha. Colosco. Ele também? Colosco, mano. Colosco. Okay. Colosso. Ele também. Estou falando de Victor Pérez. É nóis. Família Pérez. Ele não enviou a profissão, mas a gente, até onde a gente sabe, ele é chefe de escoteiro. E isso é bacana. Isso é massa. Não é? Eu não sei se ele é professor. Ele é professor, ele tava falando sobre história. Acho que ele é professor de história. Bom, eu sei que ele curte história pra caralho. Bom, Victor, ele cobrou episódios históricos, né? Sim, ô Victor, qualquer coisa foi o Suede que falou, ok? A gente sabe que você é chefe de escoteiro. Então vamos lá. O Victor também é de Jundiaí e ele deve ter algum parentesco com o Pedro Pérez, né? Será que tem, cara? Será? Eu acho que é coincidência. Também era coincidência ele estar lá na casa do Pedro Pérez quando a gente foi. É igual, tipo, a Carla Pérez, se ela mandar e-mail pra gente, não quer dizer que seja parente do Pedro Pérez, né? Espero que ela não mande. Você espera que ela não mande a Carla Pérez, cara? Tem que mandar, cara. É motivo de punheta de muita molecada. Nossa. Então, Carla Pérez, se você estiver escutando... Carla Pérez, se você estiver escutando, por favor, mande um e-mail pra gente. Cópia do DVD da Cinderela Baiana autografado. Puta que pariu! Nossa, hein? A gente põe a leilão. Puta merda. É, vamos lá. Victor Pérez. Olá, maquinistas. Pois é, finalmente eis um e-mail meu. Mas como não escrever para um pessoal que eu tão pouco conheço e já considero meus amigos? Pacas. Após a leitura de e-mail feita no cast 31, que foi o... Só me foda nessa merda. Vejo que vocês têm encontrado a verdadeira vocação do Locomocast, que antes de mais nada é fazer amigos, não importa onde seja. Tanto no formato de gravação de vocês, que é o presencial, quanto no grupo do WhatsApp, vejo que o Locomotiva 26 tem se tornado, se não uma grande família, um grande encontro de amigos. Essa família é muito linda. Aliás, podia colocar essa música, né, pra ele, porque Pedro Pérez, Victor Pérez, Carla Pérez. Sim. É, quem mais tem de Pérez? Ah, deve ter bastante gente. Você que está ouvindo e for um Pérez, mande um e-mail, mas continua. Pra caralho. Quem era o tempo da BBS, como eu, quando iniciei na internet, parênteses, entregando a idade, quando eu era estagiário na empresa Itautec, quem fazia parte algum tempo depois de grupos de e-mail, quem um pouco mais recente ficava direto ligado em salas de chat. Aliás, foi assim que conheci minha esposa e estamos casados há 11 anos. Porra, parabéns. Uou, chat da UOL fazendo um casal de verdade. Caralho, chat UOL. Putz, tem uma história, mas não é pra hoje. Depois, quem criou o Orkut quem criou o seu Orkut, seu MySpace, seu Facebook e outros meios de redes sociais, o principal objetivo era a amizade. E vocês estão criando um novo meio para que isso aconteça. Quando vocês vieram pra cá pra gravar um cast, eu pensei, tem que ser muito amigo pra viajar de Matão a Jundiaí para passar o dia parênteses, quente pra caramba, gravando um cast. Vocês estão de parabéns pela maneira com que abordam a mídia podcast. Dá trabalho trabalhar como vocês trabalham? Sem dúvida. Ah, sim. Mas tenho a certeza. Sem dúvida. Mas tenho a certeza de que a recompensa por toda a dedicação de vocês será gigante. E como já disse no grupo, e acredito que seria também palavras do meu irmão Pedro Pérez. Ó! Oh, ele é irmão do Pedro Pérez. Coincidência. Explodiu a cabeça, mano. Caraca, mano. Agora os ouvintes ficaram em choque porque nós temos dois membros da família Pérez. Cabeças na mesma leitura de e-mail. Explodiram foda agora, falta mano. Falta só a Carla agora, hein? Enfim, como já disse no grupo, e acredito que seriam também palavras do meu irmão Pedro Pérez, quando quiserem, tenham a certeza de que as portas estarão abertas. Só se tiver turbaína. Só se tiver pão. E turbaína. Aquele pão tunadão, cara. Turbaína. Porra, cara. O refrigerante sem gosto mais gostoso. Lembrança. Porra, de sabor. Hoje eu vi uma tubaína com um nome muito escroto. Eu não lembro agora. Se eu lembrar Roberto mais Carlos. Pra frente, eu vou tirar uma foto e vou mandar no grupo. Não, mas tem que comprar pra levar também pros caras. Não dá vontade. Não, mas compra. Toda vez que a gente for lá, a gente tem que levar uma bebida escrota. Essa e qual que vai ser a tradição. Eu experimentei... Qual que é a tubaína da Coca? A tubaína da Coca? Cocaína. Nossa, cara. Que bosta, cara. Cucu. Eu experimentei essa turbaína que vocês trouxeram de ainda lá. Ainda bem que você cheirou. Caralho, você cheirou? Não, é que vocês trouxeram a de turbaína. Lá. Turbaína. É. Turbaína. E aí, o que você achou da turbaína? Mano, rápido. Eu sei que, tipo, eu fiquei zoando. Não, sabe quando você faz aquela groselha, só que você só põe um pouquinho? Eu arrotei pra caralho, principalmente. Sabe quando você faz aquela groselha, só que você só põe o fundinho assim no copo? É groselha com água com dá gás. Dá aquele gostinho... Foi. É isso, turbaína. Mas eu gostei, é refrescante. É a bebida da saudade. É refrescante, lembra H2O. Lembra sabor de exato. Alguma coisa. H2O quando groselha. Mas aqui, tenho a certeza de que as portas estarão abertas. Quanto ao cast 31, acredito que esse é o tema que mais assunto pra podcast pode render. Uma das histórias em que eu me fudi, mas valeu a pena, foi quando eu tinha uns 13 ou 14 anos. Morávamos em um condomínio e esse condomínio tinha uma piscina enorme e a janela do nosso apartamento dava... Nossa... Ah, já vi tudo, pô. A janela do nosso apartamento dava de frente para a piscina. O que será que ele fez? Tipo, a gente subindo no telhado de casa pra pular na piscina? É, exato. Piscina que tinha 1,5 metros, né? Nem por isso, aí. Tinha 1 metro de profundidade aquela bosta. Muito bem. Em um dia extremamente chuvoso e tedioso, resolvi fuçar na cozinha e achei um frasco enorme de corante verde. Que da hora! Não acredito. Continua. Isso vai ser muito legal. Achei um frasco enorme de corante vermelho. A partir daí já dá pra ter noção do que aconteceu. Ai, mano. Você me surpreendeu, cara. Me surpreendeu também. Eu pensei que ele tinha quase, tipo, se suicidado ali no momento. Ele pulou junto com o corante. Não vai saber. É tipo, alguém viu e ele tá lá dentro da piscina com a piscina toda vermelha. Mas, ó. Ele falou que fez uma bomba depositando o corante em um guardanapo de papel enrolado direitinho, opa, e jogando através da janela do apartamento. Como a chuva estava forte, não demorou pro papel romper e liberar o corante na água da piscina, a nossa. Qual muito rapidamente ficou extremamente vermelha. Ó, oh, pelo jeito era aquele corante em pó, não era o líquido. É, tudo daria certo se um moleque, vamos chamar esse moleque de Pedro Pérez, não sei se é, mas vamos falar que esse moleque é o Pedro Pérez. Cago. Não tivesse visto de outro apartamento, Pedro Pérez foi na casa do Pedrinho fazer cocô. Sim. Não tivesse visto de outro apartamento, falando em propaganda, né? Esse aqui é um podcast. E na casa do Pedrinho tem soft. Mas tudo bem. Tudo daria certo se eu não fosse o Pedro Pedrinho Pérez. Tem 43 anos de idade. Não tivesse visto de um outro apartamento eu jogar a bomba na água. Resultado, tomei uma bela surra do Pérez pai, que teve que pagar pela troca da água da piscina. Se não me engano, eram uns 80 mil litros. Caralho, mano. Vários dias de castigo, sem o meu videogame, um Odyssey na época, e sermão de hora em hora. Mas que o moleque delator tomou uma bela de uma surra, depois ele tomou. Porra, Pedro Pérez. Cadê depois falando errado como foi a surra? Exatamente. Nossa. Bom, galera, esse é meu primeiro e-mail, e espero que de muitos, isso ele coloca e a gente também, espero que de muitos. Pois é, né? Para o Locomocast. Um grande abraço para todos, sucesso sempre, atenciosamente, Victor Pérez. Parênteses, irmão do Pedro Pérez. PS. Desculpa, Suede, mas eu também te achava um babaca antes de te conhecer. Sei lá. Não, calma. Gente. Essa curti. Calma. Vai, fala que o irmão dele é errado. Calma. PS, desculpa, Suede, mas eu também te achava um babaca antes de te conhecer. Sei lá, achava que você era muito forçado. Mas ainda bem que errei. Foi um prazer enorme em ter te conhecido e espero encontrar todos novamente em breve para um bom papo. Oh, que bom! É porque a gente... bonitine. É porque no cast a gente fala que a gente achava o Suede um babaca, né? Eu acho que em metade dos casts a gente fala... Eu tô falando que a ideia pega. Boa, Vitor Pérez, eu fiquei muito feliz em receber o e-mail seu. Com certeza nós voltaremos aí, cada vez com refrigerantes mais escrotos e... Porra, agora... Tubaína é bom, mano. Agora abrangendo aos outros ouvintes, podemos fazer essa mesma amizade que temos com o Vitor Pérez e Pedro Pérez através do nosso grupo do WhatsApp, que logo menos a gente vai falar como faz pra entrar. E, pô... Seria muito legal visitar mais pessoas, mais ouvintes, né? Sim, eu tô feliz que eu não sou babaca. Mas tem um ouvinte que eu gostaria de visitar, que ele é lá do Rio Grande do Sul, que é o Gabriel. Catarro. Gabriel, inverte aí. Eu, cachaçado, não sei. Exato. Olha, eu gostaria também, então acho bom o pessoal começar a compartilhar, começar... Aliás, só fazer um adendo aí sobre o Gabriel. Ah. Você, Gabriel, está devendo para moar uma cachaça daquelas garrafa PET com rótulo branco escrito em vermelho, cachaça. Verdade. Ô, louco, jogou na cara, hein? Por favor, hein? Por favor. O que você ia falar, Pedro? Eu gostaria muito de visitar ele, então acho bom o pessoal começar a compartilhar e curtir as nossas publicações, os nossos casts, apresentar pros amigos e tal. Porque quem sabe a gente não consegue tirar uma graninha disso aí pra pagar uma passagem pra todo mundo, pro Rio Grande do Sul. Exatamente. Gerar conteúdo novo, conhecer novos amigos. São Paulo, Raia, Bela, tal, pá. Minas, com o Moacir. Pô. Comer um queijinho, apesar dele não gostar de queijo. Porra, as alvo dele sobra mais. Espírito Santo. Então vamos lá. Tchuk tchuk piwi, motherfuckers. Eu gostei pra caralho do começo de mim. Não, é que ele no áudio, né, do podcast de retrospectiva dos podcasts, ele mandou assim também. Sim, sim. E aí, caros lambedores de carvão de Maria Fumaça. Caralho, mano. Pra quem não me conhece, me chamo Gabriel Rainer. Pra quem me conhece, eu sou o Gabriel Rainer. Nossa. Heineken. Não, pra quem conhece ele é o Gabriel Cacau. Você tem que ler o e-mail dele meio que cantando e fazendo perguntas, que é o estilo. Vamos ver se eu consigo fazer o sotaque do Rio Grande do Sul. Porque nós temos que fazer assim, né, tia? Eu imagino que seja isso. Não, mesmo. Legal, já não fica falando assim, tia, né, nem bar direto, não. Isso aí é muito estereótipo. Temos que fazer assim, fala, né, tia? Fala assim, pra caralho. Fala mesmo. Porra, tu não conhece? Não conhece? Não conhece. Gabriel, puta que pariu. Ah, o pior misturou. É que o Gabriel, ele não tem sotaque. Ele tem muito pouco sotaque. Ele é esquisito, eu conheço também um cara do Rio de Janeiro que ele tinha sotaque pra caralho e perdeu de uns anos pra cá, mas tudo bem. Neste singular correio eletrônico, vou contar algumas histórias sobre como eu também já me fudi, tchê. Ficou perfeito. Com bombom. O senhor Rafael Tanicho pareceu surpreso ao constatar erroneamente que Didi, vulgo Suede, já teria sido atropelado. Pois bem, eu espero ainda maior surpresa, pois já fui atropelado duas vezes, tchê. Ficou muito bom. Mas bah, na primeira, com 7 anos e morando na cidade de Ametista do Sul, Rio Grande do Sul, eu estava sendo alfabetizado e levado pela minha curiosidade, parei na frente de uma sorveteria que estava abrindo para tentar ler seu nome. O problema é que ela ficava na frente de um bar e já era tarde da noite, tchê. Quando dei por mim, vi dois faróis redondos à minha direita e levei uma pancada. Porra, é foda ficar fazendo esse ataque. Pode ler normal, velho. Não, tá legal. Vai se fuder, Suede. Continua. Eu havia sido atropelado por um Fusca amarelo, cujo motorista embriagado me carregou para a casa e parecia visivelmente preocupado com ser preso. Nossa. Caralho, mano, o que que esse cara fez com você, mano? Tipo, amarrou numa cadeira e falou, você tá bem? Você não vai me denunciar não, né? Botou no pau de arara, se é que ele se chamava arara. Bah, mas tu não vai me denunciar não, né? Sim, mesmo. Mas bah, não vai me denunciar, tchê. Nós tomamos um chimarrão depois, faz um churrasco. Ele não conta o que aconteceu, mas anos depois, na tenra idade de 12 anos, morando em Sarandi, Rio Grande do Sul, estava voltando pra casa após pagar contas em um banco. Era inverno, então eu usava um grosso casaco taco falsificado da Ferrari, que eu já vi várias pessoas usando essa porra. 25 de março. Só fazer uma observação. Ia ser engraçado se fosse o mesmo motorista 12 anos depois atropelando ele. Tipo aquele caso lá do cara que atropelou um... que matou um cara atropelado. Aí um ano depois, no mesmo lugar, matou o irmão dele atropelado. Puta que pariu. Aí da hora, hein? Da hora pra caralho. No caminho estava a rótula... Como assim, mano? É rótula que vocês falam por aí? No caminho estava a rótula mais movimentada da cidade. E era um horário de pico. Peraí, é a rodovia, né? Deve ser. Eu acho que é aquela... Como é que é? Rotatória. Rotatória. É, se pá. Eu sempre tive a estratégia de atravessar aquela rótula fora da faixa, pois em determinada distância já é possível saber quais carros realmente virão em sua direção, já que os motoristas brasileiros desconhecem a mágica tecnologia do pisca, também conhecida como, seta. Então eu acho que deve ser tipo uma avenida, alguma coisa assim. Manda com um dicionário aqui, com uma nota de rodapé, ô, não, mas Gabriel. É interessante saber, né, essas diferenças. Sim, sim, é por isso que eu quero saber o que, que é. A gente fica aqui tentando chutar. Vamos imaginar que é uma parte do corpo. Então, é aquele do joelho, né? É. Então tá. Ele tentou atravessar uma rótula, tipo Ghost. É. Nossa. Não, foi ruim. Esse cara usa pisca-pisca pra sinalizar. Tipo, é... Não, foi ruim. De repente, vejo um ônibus parar para que alguns transeuntes o adentrassem. Em consequência, o trânsito todo parou. Resolvi aproveitar a chance e atravessei na frente do carro que estava diante do ônibus. Isso normalmente dá bosta, mas tudo bem. Subitamente senti uma pancada e saí voando. Caralho, mano. Vendo a distância depois, eu voei por cerca de 7 metros. Caralho, e caí no mano. Canteiro barra calçada que separava a via. Puta que pariu, você saiu voando lindo. 7 metros, mano. 7 metros é quase uma casa, mano. 7 metros é tipo... sei lá, 3 rolas do Negão na Piroca. É daqui até ali, tipo mano. Tipo isso. Daqui até ali. Parabéns. O pessoal que tá ouvindo daqui tá vendo ali tudo isso aí. Voltando. Então, isso mesmo. É, o Pedro não. O Rafa sacou. Sabe meu nome mais? Eu não sei. Detalhe. Caí meio sentado, meio deitado e passei a centímetros de um banco de concreto que me mataria. Caralho, mano. Deitado no chão de concreto, mexi as pernas e percebi que estava tudo ok. Mexi os braços e recebi a mesma constatação. Na cabeça, a mesma coisa. Respirando fundo, eu levantei e muita gente estava em volta. Suspirou fundo. Inclusive... É. Nossa, faz tempo, hein? Inclusive estavam querendo bater no motoqueiro que tinha vindo pelo lado do ônibus. Eu não tinha como ver e que queria fugir. Constatei que meu casaco estava cheio de asfalto, mas que meu celular e fones de ouvido estavam bem. Um conhecido da família estava por perto e me deu uma carona pra casa. Legal foi ver a reação da minha família quando contei o acontecido, mas no final tudo deu certo. E continuo sem quebrar um osso até hoje. Milagre pra caralho isso. Pra caralho. Nos próximos e-mails, eu conto de quando tomei 8 pontos na cabeça por causa de um cachorro e de quando dormi em cima de uma bicicleta e quase morri. Como assim, caralho, mano? Caralho, mano! É nóis, dormir em cima de bicicleta é nóis, cara. Até mais, um abraço pro grupo do Whats e continue sempre com um ótimo trabalho. Mano, ó, a gente já sabe, por esse e-mail a gente já sabe o porquê dele ter problemas mentais. Cara, realmente você é meio retardado, velho. Mas, Gabriel, muito obrigado pelo teu e-mail. Ti. E não se esqueça de mandar a cachaça para nós. Ti. E aquele abraço. Não, muito obrigado pelo e-mail, Gabriel. E é isso aí, vamos lá, que ainda temos mais um e-mail. Recebemos um e-mail de Nívoro Starone Abiboldo. Uou! Grande Sol Podcast. Bom, é isso aí, recebemos um e-mail do Outcast, que é o seguinte. Fala galera, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem. Mais ou menos. Também tá tudo bem. Estava aqui ouvindo o episódio 31 e esse foi o episódio que eu mais me identifiquei, porque na moral, eu só me fodo nessa merda, potássios. K. K é potássio. É, merda. Ok. O que foi aquilo? Eu quase morri de rir. Isso me lembrou do vídeo do Gaveta. Quando eu não lembro. Ele começa a rir e explode. Não. Ah, o cara que mandou morrer de rir. Morri de rir e ele. Nossa. Quase morri de rir. KKKKK. E como vocês, eu também tenho muitas histórias em que eu me fudi. É, isso daí você falou antes, né, mano? Mas tudo bem. Que eu me recordo melhor foi de quando eu tentei andar de skate. Então, eu tinha uns 13 pra 14 anos. Na época eu morava no Jardim do Bosque. Tipo, pra quem tá ouvindo, foda-se. Mas na época ele morava... É um bairro aqui em Matão, viu, gente? É um jardim que tem bosques. É, é um duende. É lá na Matinha? É um Inception. Isso. É um bairro aqui em Matão que tem uma praça cheia de árvore, bababá, e praça grande pra caralho. Tem cracudo que tem no bosque, pra cacete. E naquela época eu não tinha amiguinhos, porque eu tinha acabado de me mudar. Acontece que uma semana depois da minha mudança, começaram as aulas e logo no primeiro dia eu conheci um dos meus melhores amigos, o João. Ok. João? João de Santo Cristo. João Cláudio. João Dória. João das Neves. João Paulo e Daniel. João do Pé de Feijão. João Grandão. Bosco e Vinícius. Ok, eu cheguei na escola nova, muito tímido, parênteses, mas acho que é isso que acontece com todo mundo, né? Entrei na escola, procurei minha sala, sentei logo na primeira cadeira, na fila que vai encostada na parede. E, eu tô fazendo as vírgulas dele. Uhum. E dormi, porque eu sempre fui último... Aliás, porque eu sempre fui muito ótimo aluno. Não, fui um ótimo aluno, eu coloquei muito ótimo, ok. Acontece que o João chegou e sentou na primeira carteira ao lado da minha fileira. Aí, no mesmo momento, começamos a conversar e ficamos amigos rapidão. Peraí, isso é história de quê? Acho que é de amor. Acho que ele se fudeu amorosamente. Acho que podia estar rolando um Lionel Richie no fundo agora. Ah, homenagem póstuma aí, George Michael. George Michael, ok. Então... Careless Whisper. Careless Whisper, George Michael. Sobe Careless Whisper. Aí, no mesmo momento, começamos a conversar e ficamos amigos. Rapidão. No mesmo dia, ele me convidou pra ir dar uma volta no skate dele. Na verdade, com ele. Depois da escola, na rampa de skate que tem no portal Terra da Saudade. Também pra quem tá ouvindo, foda-se. Pra mim, foda-se. Não tem ideia de onde eu vejo. Não. Primeira coisa que eu disse foi... Pega no meu. Mano, eu não sei andar nessa porra. Eu te ensino. E como todo bom amigo... E como todo bom amigo que quer ver a gente se ferrar, o João disse... Ah, mano, é fácil. Andou na prancha, né? Eu te ensino. Cuidado, tu não vai te pegar. Vai ser legal. E nesse momento, eu tomei a pior decisão da minha vida. Levar camisinhas. Não levar. Vamos escutar o e-mail dele, pode piorar. Eu resolvi ir com o João. Ele passou na minha casa às 16 horas. Parênteses. Perfumado. Acho que é isso. Não lembro ao certo. KKK. Potássios. Ele deu risada do horário? Pois é, tem uma névoa na minha cabeça que impede que eu lembre. Exato. E de lá, uma névoa chamada João. A névoa rosa. É. Nossa, lembrei do Hora... Não, Hora de Aventura, não. Puta que pariu. Lembrei de algo que eu esqueci. É esse mesmo. E de lá, fomos na casa de um amigo dele pegar um skate emprestado pra mim andar. Mim não anda. Não anda. Para eu andar. Aí, chegamos na rampa, nos alongamos, e João me ensinou o básico. Calma que continua. Ensinou o básico. Até aí, tudo bem. Eu me diverti pra caramba. Ele pegou na minha coxa. Estava tudo às mil maravilhas. Até o João resolver descer a maior rampa que tem lá. A partir daí, meus amigos, começou a desgraça. O João desceu a rampa uma vez e disse para mim descer. Mim também não desce. Mim não desce. Disse para eu descer também. Aí eu pensei, já que ele consegue, eu também consigo. Nossa, mano. Tomei coragem, me preparei, olhei para baixo e fui. Fui fundo. Eu desci a rampa, mas sem o skate. Que rampa que ele desceu. Eu sinceramente não sei o que aconteceu, porque eu não vi mais nada. A última coisa que me lembro da dor na bunda. Era da voz de João. De ter visto foi o momento do impacto no chão. Depois disso, eu apaguei. Aí eu acordo, vejo minha roupa toda ensanguentada e um monte de gente ao meu redor. Virou Calma que tem mais. Isso, Ed. Realizou seu sonho, cara. Calma que tem mais. E só pra falar pros ouvintes, a gente toma liberdade com esse cara, porque, porra, ele é... Ele é o nível. Ele é o nosso contratado esporádico ele aí. Ele tá aqui sempre também. Exatamente. E um monte de gente ao meu redor, olhando pra mim, e pergunto para o João o que havia acontecido. E ele diz, mano, você foi descer a rampa, só que o skate travou e você caiu de cara no chão. E desmaiou. Por isso que ele tem aquela cara. Não. ambulância. Um tempo depois, a ambulância que o João tinha chamado havia chegado. Nós entramos na ambulância e fomos para o hospital. E chegando lá, o pesadelo começou. Caralho, mano, você já arrebentou a cara no chão. O pesadelo começou no hospital. Vamos ver. Geralmente é assim. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho pavor a agulhas. É isso, Ed. É nóis, podcast. E chegando no hospital, a primeira coisa que o médico disse foi: vai ter que dar. Ponto. Ai, carai. Naquele momento eu gelei. Comecei a suar frio. Meu coração disparou. Minha respiração ficou ofegante. Ai, caralho. Minha respiração ficou ofegante. E eu fiquei mal pra caralho. Os enfermeiros me seguravam. Foi por isso que ele virou enfermeiro traveco? Acho que sim. Talvez. Tipo isso. E a hora que eu vi o médico chegando com a agulha da anestesia perto de mim, eu simplesmente desmaiei. Ah. O bom é que eu não precisei ver ele costurando a minha cara, pois quando eu acordei, já estava tudo pronto. KKKKK. Eu tive que dar 5 pontos no queixo e 3 na sobrancelha. KKKKK. Caraca, eu... Essa foi uma das piores experiências da minha vida. Eu só sei que depois disso, eu nunca mais pus o pé em um skate de novo. KKKKK. Bom, pessoal, eu tenho muitas histórias em que eu me fodo pra contar pra vocês. Ah. Ele falou isso, ó. Bom, pessoal, eu tenho muitas histórias em que eu me fodo. Bom, pessoal, eu tenho muitas histórias em que eu me fodo pra contar pra vocês, mas vão ficar para a próxima. É isso aí, pessoal. Até a próxima. E mais uma coisinha. Olha, A pergunta é, e o João? Então, bom é que ele tem bastante liberdade com a gente pra se abrir desse jeito, exatamente, com as suas fantasias e seus traumas do passado, de ser empalado por médicos. A figuratividade do skate foi muito boa pra definir a um gangbang. A rampa, tipo, a rola grande, né? Não, eu acho que a rampa foi a hora que ele assumiu o que ele tava fazendo. Eu vejo assim, porque ele teve que descer, cara. Ele teve que descer a rampa, então é rola, cara. Então a hora que ele assumiu, se encaixou. Show e foi descendo. Certo, sabe? Então a hora que ele assumiu, qual foi a hora que ele assumiu? Foi a hora que ele tava gostando dele e do João. Eu acho que no meio a enfermeira traveco, tipo, foi o motivo que nem o Batman não vira o Batman porque ele tem medo de morcegos. Ele tem medo de enfermeiras, cara. Por isso eu que ele virou a enfermeira traveco. Ele foi no hospital dar ponto em outro lugar. Exatamente. Bateu ponto, digamos assim. Mas, podcast, muito obrigado pelo seu e-mail. A gente zoa, mas Muito obrigado. Foi bacana, foi bonito, foi beleza. E se você que está ouvindo, você mesmo. É, você. Tá ouvindo? Hã? Se você que está ouvindo quer enviar um e-mail pra gente fazer essas brincadeirinhas que a gente faz, claro, com todo respeito, porque a gente adora receber e-mails de vocês. E pode ser sobre esse episódio que vocês ouvirão agora, pode ser sobre episódios passados, não importa. Se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, envie para o contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. E nós, no meio desses e-mails, nós falamos sobre o nosso grupo do WhatsApp. Pedro, como que faz pra entrar no grupo do WhatsApp? Você entra. Você entra no grupo do Facebook. Bom, primeiro que pra entrar no grupo do WhatsApp, você já não pode estar dentro. Pois é, é um pré-requisito muito importante esse. Você entra no grupo do Facebook Passageiros do Locomotiva. Lá vai precisar de um mulambo pra te autorizar, mas geralmente é rápido. Rapidão, exatamente. É só de madrugada aqui não, porque tem gente que dorme. Às vezes tem eu lá. O Álvaro fica até às 5 horas da manhã acordado, então isso aí não é problema. Às vezes mais. E lá vai ter um tópico fixo no topo da página com um link. Você clicando lá, você já entra automaticamente no grupo do WhatsApp. Exatamente. Nesse grupo do WhatsApp a gente conversa sobre várias coisas que estão aí rolando no dia a dia. Ultimamente a gente tem falado bastante sobre Star Wars e Nintendo e etc. Participe com a gente. Sejam nossos novos amigos. É isso que a gente quer. A gente quer a amizade das pessoas que gostam do nosso trabalho. E além disso, no grupo do WhatsApp você também pode ajudar a decidir as músicas que vão tocar ficar nos episódios mais zoados. Exatamente. Você também vai ficar por dentro de alguns projetos que às vezes a gente comenta, assim, solta umas dicas. Exatamente. E tal. Mas muita coisa de making off. A gente solta, a gente manda lá. Solta fotos e vídeos e áudios do que a gente tá fazendo sobre edição e tudo mais, é tudo lá. Exatamente. Lugis. Então, é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos. E agora sim, vamos ao podcast, que não sou eu que tô hosteando, que é o Suede. E é isso aí. Então, caros ouvintes, eu sei que a publicidade e a propaganda faz parte da vida de vocês. Vocês nem sabem disso muitas vezes. Estamos aqui com o senhor Rafael, que já faz parte do podcast. Vocês conhecem ele como host. É ele que está aqui neste lugar, neste momento. Porém, hoje nós invertemos porque ele está na banca de convidados. Hoje vocês fizeram troca-troca. Fizemos um troca-troca. Ui, delícia. Que delícia. E como a bola da vez hoje está com ele, gostaria... gostaria que... Mas é a bola esquerda ou é a bola direita? As duas. Ui. As duas. Hoje você tem direito das duas, senhor Rafael. Então, vamos começar um pouquinho com a história da propaganda, a história da publicidade e como veio a carência disso, como veio o insight disso, digamos assim. Quer realmente que eu fale historicamente a parada? Não, só os comentários mais importantes. É básico da natureza humana, tá ligado? Tudo começou um dia quando alguém falou para outra pessoa que tal coisa era boa ou ruim. É, na verdade a gente pode ver a publicidade como algo do tipo, o meu produto naturalmente é uma bosta, só que eu preciso que as pessoas vejam isso e pensem, caralho, eu preciso desse negócio, não sei pra quê, mas eu preciso. Por exemplo, no próprio podcast de vocês, meninos, vocês têm aí um podcast mais ou menos e tal. Mais ou menos. Só que vocês falam pros outros que é um podcast do caralho. Exato, tem que ser, né? Por quê? Porque vocês querem que as pessoas acreditem que é um podcast do caralho. Será que a gente consegue isso? Não sei. Só botar um 1017, 1014 negão na piroca que vira um podcast do caralho. Mas assim, a real é que, provavelmente, pelo lado histórico, começou no boca a boca. E até hoje, dentro de agências, se fala que a melhor propaganda é o boca a boca ainda. Não importa se você contrata uma puta agência, se no boca a boca, que hoje muitas vezes é na internet, você escuta falar merda, tá ligado? Tem muitas empresas aí que pagaram, sei lá, milhões numa campanha, só que teve o público teve uma impressão errada e isso se propagou. A gente tem um caso agora que não é bem propaganda, mas a marca Itambé, que faz um pouco de propaganda na televisão, tal, dos produtos deles. Eles têm um achocolatadozinho pequenininho, tipo Toddy. Tipo Toddynho. Que teve um caso que uma criança morreu depois de ingerir e, obviamente, todo mundo caiu matando em cima desse negócio. Eu ouvi até falar que fechou fábrica deles e, no final das contas, envenenaram o Toddy, o Itambé, antes da criança beber. Então, o boca a boca que destruiu o produto. Na verdade, se eu não me engano, foi um pessoal que trabalhava lá dentro que envenenou um lote inteiro. Não. Foi uma unidade. Uma unidade foi envenenada. Não, foi fora. Uma unidade envenenada e depois dado pra criança e... Morreu. Morreu e a boca a boca matou o produto. Apodreceram a marca. Exatamente, porque... Literalmente, né? Literalmente. As notícias que saíam supostamente aconteceu tal coisa e ainda precisa de análise. E o boca a boca diz não, e também mata. Não, mas isso é uma raça lazarenta. Sim. Que é o jornalista também. Sim. Porque pra não colocar o deles na reta, eles falam supostamente aconteceu tal coisa. Jornalista é uma raça filha da mãe, né? E no curso de propaganda você convive muito com o pessoal de jornalismo. É foda. Jornalista é foda. Principalmente pra não queimar o veículo, eles acabam colocando supostamente, disseram por aí, sabe? O condicional, né? Eles nunca... É igual o rato na coca. Primeiro, porra, como que vai entrar um rato dentro de uma garrafa de Coca-Cola, pelo menos do tamanho que mostraram na foto. Era uma ratazana que colocaram. Então, tá ligado? Segundo, o que a Coca-Cola fez nesse caso? Simplesmente pegou e gravou um vídeo institucional mostrando toda a produção da Coca-Cola pra mostrar, pra evidenciar isso. Que é impossível e a limpeza do lugar. E outra, porra, a Coca-Cola é uma marca consagrada pra caralho. Os caras não tinham. Eu tô tomando Coca agora. Se tiver rato, ninguém meu, come. Paciência. Ratinho, proteína. Mas de fato é, o boca a boca é e sempre será o fator decisivo. O fator decisivo. E já que você falou de jornalismo, jornalistas, eles acabam ferrando com muita parada também. É, eu fiquei um tempo em publicidade, né? Como você sabe. E acho que, como muita gente, eu sempre pensei que publicidade era muito focada em televisão. E não acontece isso. Porque muita gente fala assim, publicidade comercial. Às vezes, coisa pra caralho. Tem empresa que tem agência e não tem propaganda em lugar nenhum, cara. Seja na TV, seja no rádio, seja em qualquer lugar. Eles acabam fazendo... Tem muita empresa que tem comunicação interna muito forte, mas não precisa necessariamente veicular, tipo, uma porrada de coisa de uma vez. Por exemplo, a própria Coca-Cola que a gente falou, a gente não vê propaganda direto da Coca-Cola. Quando vê, é um comercial que perdura por um bom tempo. Afinal, eles não precisam ficar lembrando o quão foda eles são. Até a Coca-Cola nem vende mais isso. Aliás, muitas marcas estão focando agora em vender um lifestyle, né? Um estilo de vida. Sim, sim. A gente vai entrar depois nesse novo patamar de propaganda. É isso, mesmo caso da Apple, né? Que não faz propaganda em televisão. Exatamente. Pelo menos por aqui. Mas isso, de uns tempos pra cá, com o advento da internet, ou foi sempre assim? Não. De uns tempos pra cá também, porque a Coca-Cola já se consagrou no mercado o suficiente pra eles pararem. Se eles pararem hoje de fazer publicidade do produto deles em qualquer lugar, as vendas não vão cair. A Coca-Cola teve algumas merdas aí no meio do caminho, mas acho que a gente vai discutir isso mais pra frente. Sim. Só que, cara, é uma marca que tá aí e, tipo, se eu lançar o Leão de Judá Cola, não vai desbancar, sabe? Coca-Cola precisa ficar muito tempo fora da televisão, fora de internet, fora de tudo, pra ela ser esquecida. Mas muito tempo. Assim como o McDonald's e outras marcas grandes que tem por aí. Sim. Mas o McDonald's é mais forte na propaganda da TV, né? Não, sim. Sempre que sai um McLanche feliz, alguma coisa, um brinde novo, ele sempre lança. Mas também porque a distribuição de McDonald's é menor, né? Você tem um McDonald's a cada, sei lá, aqui na região, um McDonald's a cada 5 cidades, 6 cidades. Coca-Cola você acha em qualquer boteco. Sim. Falando de comercial, falando de, igual a gente falou, sobre parar a propaganda de uma certa marca grande, falando de veículos, quais são os veículos que a propaganda utiliza pra chegar ao meio do consumidor, aglobando tudo? A Kombi do pezinho da mesa, da borrachinha da panela de pressão. É que assim, hoje... Ele conserta na hora. Hoje a propaganda é muito adaptável pra necessidade do cliente, porque de repente o cara não precisa fazer TV. De repente o cara pode, sei lá, colocar a marca dele em alguma coisa mínima que já vai funcionar, tá ligado? É claro que TV é sempre tiro certo. TV popularizou desde muito e, querendo ou não, a galera não para de assistir televisão. Sim, se você souber onde inserir o comercial, vai ser tiro e queda. Por mais que... A TV não é muito focal. Por mais que seja, como vamos dizer, se eu fizer um anúncio no Jornal do Meio-Dia da Globo, ok, não é todo mundo que vê o Jornal do Meio-Dia, mas acaba dispersando muito a mensagem pra gente que também não é interessado naquilo, né? Só que... Tanto que futebol é extremamente focado. Por ser extremamente focado, você sempre vai ver propaganda de cerveja, propaganda de coisas assim que o público foco geralmente homem aí, idade, whatever, né? Só que é a mídia mais cara também. É a mídia mais cara. Depende também. Na questão de esportes, os estádios de futebol, tem certas marcas que praticamente compram o estádio. Eles bancam o financiamento do estádio e colocam a marca deles como nome do próprio estádio. A gente tem esse exemplo do Parque Antártica. É. Parque Antártica, eu cheguei lá uma vez na inocência de... Parque Antártica não é por causa da Antártica, né? Foi financiado. Lá e falei, me vê duas Brahmas. Só tem Antártica. Então, só tem Antártica. Puta, cara, aí eu me toquei. Que... exatamente. É o estádio da Antártica, não é do Palmeiras, não é, cara, do Corinthians. Eu não sabia disso. Mas assim... Eu odeio futebol, enfim. Tipo, revista, outdoor, rádio, TV, esses são os mais clichês, assim, mas ainda continuam funcionando bem. Hoje, se a pessoa se a empresa tá fora da internet, aí já é um caso mais sério, né? Não importa qual meio você vai buscar. Hoje em dia você é obrigado. Você é obrigado a estar na internet. Principalmente pela internet ser o mais próximo do público que você pode estar, digamos assim. Tem tem muitas empresas aí que fazem redes sociais e fazem muito bem. Sim, sim, sim. A gente sim. tem o exemplo do Pinguim, do Ponto Frio, tem a Luiza, do Magazine Luiza e algumas outras marcas que, tipo, se você... Eles usam bastante e principalmente o Twitter, porque você manda uma mensagem no Twitter, hoje o Twitter é formador de opinião pra cacete. Por mais que muita gente possa falar, ah, mas o Twitter não tá mais tão assim. Mesmo aqui no Brasil, isso? Mesmo aqui no Brasil. Mesmo aqui no Brasil. Esses dias, na verdade, depende da empresa. Esses dias atrás, tem várias empresas que não estão tão ligadas assim. Por exemplo, eu tava numa consulta médica tentando jogar no celular um jogo online, no Hearthstone. E o sinal não dava conta. Não deixava eu jogar de jeito nenhum. Eu conseguia acessar com uma velocidade muito merda. E eu tirei um print da falha de conexão no meio do jogo e coloquei lá, ah, tal empresa de telefonia, já mandei direto pro perfil deles, falando, ah, tô aqui esperando ser atendido por médico, pensei que eu poderia jogar Hearthstone, mas claro que vocês não deixam. E eles foram me responder assim coisa de 10 horas depois. Twitter é um negócio que tem que ser rápido. Caraca! Ao contrário do Facebook. Se uma empresa te responde depois de algumas horas no Facebook, foda-se. O Twitter é um negócio muito fluido, muito rápido. Porque é um feed que desce muito rápido também, né? Isso, e é por isso que as empresas que fazem sucesso no Twitter são as que têm um contato mais próximo com o cliente. Eles têm alguém pra responder assim de bate-pronto já. Eu vi uma propaganda muito legal, um sistema de propaganda que eles fizeram no Reddit, só que aí não é Brasil, né? Sobre Reddit. Reddit. Não, Reddit não. Reddit. Ok, Reddit. Então desculpem aí o inglês aqui falhado na... Reddit. Então eu vi uma propaganda muito massa que fizeram, só que aí eu queria entrar na questão, será que isso funcionaria no Brasil? Que foi justamente da série do Stranger Things, que eles fizeram uma propaganda o seguinte, um perfil fantasma no Reddit começou a espalhar, eu falei errado de novo, começou a espalhar histórias de conspiração ligadas ao MK Ultra, numa postagem de uma foto, num vídeo que colocaram lá, falando não sei o que lá, e aí montaram uma comunidade no Reddit pra falar desses textos de conspiração, tentar achar uma lógica, tal, daí o usuário ele saiu, e daí duas semanas depois lançou a série, a galera viu que tinha tudo a ver e foram comer a série por causa desse sistema de propaganda. Não só funciona, como você não precisa ser fake pra que isso funcione. Mas você não acha que a questão de, nesse caso, de ser fake já não gera aquela coisa, o que será que está acontecendo? Gera. A gente tem um exemplo aí do Cid, do Não Salvo, né, que é blogueiro. Ah, caralho. Que ele resolve fazer alguma coisa, ele pede pra galera da equipe dele trocar a foto do perfil do Twitter por mulheres peitudas e mandam pra celebridades. Celebridade não ignora mulher peituda, vai lá e compartilha também. Foi então o que ele acaba fez gerando. Com o caso da Coreia do Norte ser campeã mundial. Verdade, da Copa. Exatamente. Ele fez a Coreia do Norte acreditar que tinha ganhado a Copa. Não, ele fez o mundo acreditar que ganhou a Copa. Foi foda isso aí, hein? Pra caralho. Porra. E ele foi através de alguns perfis fakes, só que chegaram em pessoas formadoras de opinião que aquilo propagaram era a parada, né? E obviamente ninguém confere fonte nenhuma, principalmente de um país que não tem fonte nenhuma. Exato. De lá que de o Fred falou do Stranger Things, fizeram parecido com aquele do Charlie, né? Exato, é. Charlie. Filme, eu não assisti. Eu assisti. É bom, pelo menos. É uma bosta. Uma bosta. Mas assim, o Charlie foi algo que pegou mundialmente. Sim, pegou mundialmente. Ou seja, viral. Funcionou no Brasil também. Funcionou no Brasil também. Que, no fim das contas, era um viral de um... Boneca Annabelle, não teve um negócio desse também? Na verdade, a gente tem no Brasil alguém que faz isso aí, que é o Silvio Santos. É que assim, ele faz depois, né? Mas a boneca Annabelle é outra coisa, é uma história real, né? Então... Não, mas acho que teve algum viral desse tipo. Teve pegadinha com a boneca Annabelle. Teve. Escrota pra cacete. Eu vi essa porra. Muito idiota. É que assim... Estão sendo explorados novas formas de marketing. Sim. Constantemente. Conforme a internet e a comunicação pessoa a pessoa vai mudando, as empresas têm que se adaptarem, né? As agências têm que se adaptar. Mas, por exemplo... É que assim, hoje todo mundo quer viral, né? Ah, chega na agência ou então, preciso que você faça um viral. Viral não se faz. Como se... aí é que tá. O conceito da... Me corrija se eu estiver errado. Mas o conceito do melhor marketing é criar a necessidade. Criar a necessidade. Exato. Então você vem nisso daí com despertar a curiosidade. qualidade também, certo? Sim. Existe receita pra um viral? Não. Quer dizer, sim e não. Depende do que você vai estar fazendo a propaganda também. Exato. Você... Por base em estudo de mercado, estudo de pesquisa de mercado, aliás, você sabe os gostos das pessoas, né? Sim. Em cima disso, você pode fazer algo que abranja o maior número do público que você entrevistou. Só que o virar viral é outros 500. Você pode fazer algo com uma fórmula que dê certo e se propague muito fácil. Não quer dizer que vai ser viral. Entendo. É, o viral é algo que explode assim do nada. Exatamente. Tem muita coisa aí que viralizou fodamente que, tipo, é algo whatever, sabe? Sim. Beleza. Agora eu quero abrir aqui uma discussão geral com toda a galera que tá meio calada aqui. Eu tô falando pra caramba hoje, eu tô me sentindo incomodado, achando que eu tô parecendo demais. Galera, vamos falar um pouco também com o nosso ilustre convidado, Rafael Tanicho. Porque, assim, fala publicidade, propaganda, marketing, aquele cara lá que trabalha suando, o cara trabalha no escritóriozinho ali, não faz nada. Tem uma qualquer coisa... um que não trabalha em escritório pensa isso. Exato. E pra qualquer um que não trabalha em escritório pensa isso, vai tomar no seu cu. E tem um grande evidente aí que muita gente não dá tanto foco, que tá por trás da publicidade e propaganda, que é a criatividade. O que é a criatividade para publicidade e propaganda? Então, de onde eu venho, isso é chamado pastelaria. Não, mentira. Na verdade, criatividade é tudo na publicidade, é tudo em qualquer tipo de profissão que envolva essa parte mais artística. Tanto fotografia, que eu faço também, quanto a publicidade. Eu não digo nem parte artística. A gente tem um caso de uma fábrica de... Se eu não me engano, é caixinha de fósforo. Caixinha de fósforo? É, e daí... Eu acho que é fósforo. Que o cara tinha várias pessoas pra examinar cada caixinha, ver o peso e tudo mais, lero-lero e tal. Um cara teve a ideia de pegar e colocar um ventilador ali. Ah, isso aí eu vi como pasta de dente. Isso. Pra saber se o tubo tava cheio ou não, foi... É, pasta de dente, exatamente. Na verdade, isso aí foi criatividade pra solução de um problema, não necessariamente pra desenvolvimento do produto em si, né? Sim, mas é a criatividade agindo independente da área que você tá, né? Sim, sim. Só que aqui, no caso, o conceito de criatividade que eu falo é que, por exemplo, vamos supor, um fotógrafo, um ator, um músico, ele vai trazer a criatividade dele pra compor, pra fazer aquele quadro ali. Ele não precisa ser criativo todos os dias, digamos assim, pra sentar na frente de um computador e criar alguma coisa e ter que fazer aquilo, porque depende da criatividade. Se você trabalha com qualquer coisa que não seja repetitivo, você tem que ser criativo de todos os dias. Você tem que ser criativo todos os dias. Mesmo se você trabalhar com uma planilha de Excel todo dia, você tem que ser criativo todo dia. Eu já tive, assim, na primeira agência que eu trabalhei, eu misturava muito problema pessoal com trabalho. Criava aquelas artes, assim, zoadas. Não, você simplesmente não conseguia criar direito porque você estava com um problema pessoal. E isso não pode acontecer. Sim, isso, todo trabalho não pode misturar o pessoal com o profissional. Então você é obrigado a ser criativo independente do que tá acontecendo no mundo lá fora, sabe? E como você torna a criatividade um hábito? Exercitando a criatividade. É, através, pelo menos na parte da fotografia, como que eu vejo isso? É através de você apreciar outras coisas que levam você a desenvolver isso. Por exemplo, em fotografia, é vendo fotografias boas, é assistindo a filmes que também envolvem várias noções de fotografia. É, você vai criando a sensibilidade e o olhar crítico pra fazer aquela foto, né, no caso. Ler também é muito bom. Ler é muito importante. Então, quando eu tava na faculdade, a gente tinha aula de criatividade. E o que é essa... Você tinha comentado isso aí comigo esses dias. O que é a porra de uma aula de criatividade? Basicamente, o que a gente fazia nessa aula de criatividade? A gente tinha trabalhos sobre, por exemplo, alguns trabalhos que eu fiz foram mulheres dos anos 70, filmes dos anos XPTO, músicas dos anos tal, porque você vai criando... A cultura é muito importante, sim, nesse meio, né? Sim. Porque você usa qualquer coisa de referência. Então, conforme você vai assistindo um filme, você vai lendo um livro, é uma bagagem que você vai tendo, que vai fazendo você ser criativo. Exatamente. Não é fazendo você ser criativo, porque você tem que... Você... É aquele negócio. Tem muita gente hoje, isso fica um recado pra galera que tá cursando publicidade ou qualquer outra área, mas publicidade é muito foda isso. Você conseguir arranjar emprego depois que você se formou, se você não cursou cursou, se você não teve um emprego durante a faculdade. Por quê? Assim como qualquer outro emprego, você não tem a experiência. Você, sim, não desenvolveu essa criatividade. Digamos assim, que você só assistir filmes, só ler livros, só ouvir músicas e, sei lá, viajar também, conta. Você adquiriu a teoria. Só que se você não exercitar a prática, não tem como você fazer nada. É, e qualquer pessoa consegue desenvolver essa habilidade da criatividade, tipo uma pessoa completamente, digamos assim, tapada. Sim. É. Sim. Consegue? Consegue. É que assim, existem pessoas que são, que têm uma sensibilidade maior pra fazer. Sensibilidade, você, às vezes você consegue adquirir, às vezes não. É a mesma coisa que você tocar um instrumento. Você tem pessoas que já nasceram com um dom pra aquilo e tocam pra caralho, mas nada impede que você, que nunca teve um talento de tocar um instrumento, não consiga tocar um instrumento. Eu tava vendo isso na minha monografia que eu tô escrevendo. Eu tava falando sobre empreendedorismo. Eu tava falando sobre empreendedores natos, que são criativos e têm sensibilidade pro negócio. Aí deu exemplo de Steve Jobs, Silvio Santos. E tem os empreendedores que eles aprendem a adquirem características depois. Ó, poderia falar sobre o Jobs aqui, mas para não ser chamado de Apple Podcast. E também para não queimar a pauta, né? Vamos falar do Silvio Santos, que ele, pra mim, o Silvio Santos é o Steve Jobs brasileiro. Pra caralho. Ele é foda. Sim, ele é muito foda. Porque ele foi vendo as necessidades e foi saciando essas necessidades, lucrando em cima. O cara então, começou vendendo caneta, mano. O cara começou vendendo caneta. Na verdade, ele começou vendendo plástico pra... Pra título de eleitor. E o Silvio Santos é diferente do Jobs, porque o Silvio Santos, ele atendia necessidades que ele tinha, sim, pra atender necessidades do público. O Steve Jobs gerava necessidade. É, que o Steve Jobs... É que aí a gente tá também num patamar, ok. O Jobs também veio de uma família pobre, o Silvio Santos também. Só que ser pobre no Brasil é diferente de ser pobre lá fora. Sim, muito diferente. Pra caralho. Pra caralho. Então é foda. Mas, por exemplo, no caso do Jobs, ele não era o gênio do computador, mas ele era a mente criativa por trás. Sim. É, e o mais importante, ele conhecia o gênio do computador. Exatamente. O Steve Wozniak. Ele tinha o básico do computador. Ele sabia montar o computador. Sabia o basiquinho e sabia inventar. Só que ele tinha as ideias de, pô, vamos fazer desse jeito, sabe? Jobs era o gênio do marketing, então, posso dizer? Sim, sim. É igual, eu falei isso principalmente nos últimos anos do Steve Jobs, eu sempre falava que se esse cara chegar um dia e subir no palco com uma lata de merda na mão, ele vai rachar de ganhar dinheiro. É igual eu falo, assim, que o Tanner fica bravo quando eu falo que o Jobs foi um marqueteiro. Eu não tô xingando o cara, eu tô vangloriando a capacidade dele dentro do marketing. Existem diferenças aí. Não, mas você não fala, não, porque o Jobs é um marqueteiro. Você fala, o Jobs é um marqueteiro. Não, não é. Quando você fala assim, é o pejorativo. O Jobs é um marqueteiro. Mas voltando um pouco na criatividade, não existe só uma criatividade. Por exemplo, você pode ter criatividade com música, mas você pegar um músico profissional, dar uma câmera na mão dele, não vai saber fazer nada. Ele não vai saber fazer nada. Então você tem que desenvolver aquilo que vai ser bom pra sua carreira. Por exemplo, um empreendedor, ele tem que ser criativo pra cacete pra poder sobreviver no mercado. Sim, hoje mais que nunca. Mas aptidões que você pode criar também. Sim, por exemplo, muito de fotografia e de música você pode e deve colocar na publicidade. Exatamente. Com certeza. São linguagens que falam a mesma língua, todas assim, elas. Sim. Apesar disso que você acabou de falar, podemos ter duas mentes extremamente criativas em publicidade que vão receber um briefing. Briefing, pra quem não sabe, é a descrição do job. Job, pra quem não sabe, é o trabalho. A gente vai falar sobre a linguagem de agências já. Que vão receber o briefing igual pros dois e vão fazer campanhas diferentes. Sim. Por quê? Porque cada um tem a sua bagagem criativa / cultural. Aí. E é isso que faz uma campanha ser melhor que a outra. Exatamente. Beleza, a gente falou de criatividade, a gente falou sobre veículos de propaganda e como ela atinge o cliente. Então, uma coisa bem importante, na publicidade e em qualquer emprego que você vai ter, é o português correto. Idiota. Foi gafo. Você fala marketing. Marketing. É só quando tá no meio de outras palavras. É, tá. Que aí vou puxando. É porque eu falo português com meio no inglês, aí... Até porque, né, em português, marketing é marketing. marketing. Não, é tudo caceta. Bem. Não, enfim, voltando. A gente falou sobre a propaganda e aquela coisa de criar a necessidade no cliente. Hoje a gente vê uma geração que se desgruda muito fácil das coisas. As coisas esfriam muito rápido. E hoje a gente vê também uma geração que gira em torno de besterol. Vamos ver nas redes sociais, a gente vê assim, é besterol. Como você pensa que isso vai evoluir, você que está dentro do mercado que vende também para esse público? Não é questão da evolução, não. É a agência que tem que se adaptar ao que está acontecendo, cara. Por isso que a gente tem comerciais com tocando MC Bin Laden. Com emoji. Por isso que a gente tem comerciais com emoji. Então, a evolução vem, ok, devagar. Só que o marketing ele tem que acompanhar a tendência no momento, cara. Certo. E o bom disso tudo tá acontecendo, que você falou, é que agora o pessoal vai ter que trabalhar de verdade mesmo. Nossa. Que eles vão ter que ser muito... maleável. Como é que chama? Se adaptar fácil. Camaleônico. Não sou tão viado desse jeito, sim. Não. Moldável. Não, eles vão ter que ser muito mais ágeis e muito mais criativos e bem atentos a tudo que tá acontecendo hoje em dia. Porque se você pegou uma moda de hoje, hoje eu vou lançar uma propaganda com o MC Bin Laden. Você já se fudeu, porque esse cara não existe mais. Exato. Eu vi isso. Fica aí até uma crítica pro pessoal de marketing da Comic Con, do Omelete. Eles foram fazer um teaser pra falar das artes dos crachás. Levando pra rua, mostrando pra galera o crachá, só que deixando embaçado pra você não saber o que é, né? E por último, apareceu uma menina mostrando pra essa menina. Daí ela falou, essa é a arte real? E começou a sair correndo. E a repórter foi atrás, senhora. Porra, isso foi esse ano. Foi esse tempo, ano, mas parece velho. Que foi 500 anos atrás. Pera, realmente. Por causa da velocidade das coisas. Você desenterrar um meme... É perigoso pra caralho. A gente tem um exemplo disso. A não ser que você pegue um meme de épico. Séculos atrás. A gente tá tem saudade. Um exemplo disso. Direto a gente faz brincadeira com memes velhos pra caralho. Mas você tá mexendo com um público complicado que vai olhar e vai falar, pô, isso é muito velho. Se eu falar, porque o convidado não veio porque ele tava no Canadá com a Luísa. Nossa, cara. Mas se você colocar alguma coisa pegando o Trololó? Sim. Não, vai ser é imortal, o pessoal cara. Vai é sensacional. Não, o Trololó é imortal não, o cara já morreu. Então, assim, o pessoal da Comic Con quis fazer uma piadinha. Que não que deu muito certo, ruim, não. Não pegou, né, cara? Já foi, já era. Outra coisa, um tempo atrás aí, o CCAA fez uma campanha com Para Nossa Alegria. Nossa, cara. Fiquei sabendo. Era com a... com a Megan Fox. Não era. A Megan Fox. Megan Fox? Megan Fox e o moleque do Para Nossa Alegria. É sério isso? É. Pior que é verdade mesmo. E tipo, já foi, cara. Para de ressuscitar defunto. É a mesma coisa que hoje eu pegar e fazer uma brincadeira relacionada ao Ovo Maltine. Hein? Ovo Maltine? É que assim, o McDonald's... Ah, tá. O não, Burger mas King ainda tá em alta. Tá mais ou menos. Tá saindo. Ah, né? Acho que do milkshake de Ovo Maltine. Foi essa semana, vamos datar o podcast. Foi essa semana da gravação, só que assim, foi no começo da semana. Hoje já é arriscado você fazer uma brincadeira com o Ovo Maltine. É, a gente grava no domingo. Então, assim, pra quem não sabe do que a gente tá falando, eu duvido que não saibam, mas se for um embotado igual o Sueli... Obrigado. O Bob's venceu o contrato com o Ovo Maltine. E não renovou. O McDonald's foi lá e assinou exclusividade. Uia! Então, isso gerou meio que uns ciúmes da parte do Bob's e começou a fazer propaganda falando, você prefere milkshake ou milkfake? Nossa! Mas aí apareceu o Burger King também falando, que esse milkshake aí com o negócio crocantinho em cima a gente também tem. E apareceu o Girafas falando, que pra mim foi o melhor. Enquanto vocês estão brigando aí, a gente fica aqui com nossos vários sabores de milkshake. Boa. Então assim... E aí apareceu o Valita, você viu? Eu vi. Valita. Falando, para de brigar aí, pessoal. É só comprar o liquidificador aqui, todo mundo faz milkshake em casa. Isso que é legal. Uma mas, linkando assim, na outra. Foi pra caralho. Rapidíssimo que isso aconteceu. Esses memes... Foram lançando, cada perfil mas foi assim, seu. Foi coisa de 2 dias, já tinha uma porrada de gente já falando da parada, sabe? Hoje, se a gente for falar, é arriscado. Sim. Não, mas isso, os links são incríveis. Daí ficou legal pra caramba. E isso é algo que falta bastante no mercado interiorano, que é uma marca brincar com a outra. É, exato. A gente vê grandes marcas fazendo isso, só que você pega um mercado interior que poderia gerar que acaba gerando até uma simpatia entre os consumidores das marcas e as marcas, sabe? Então... O problema é que o Brasil é o país da zoeira, só que zoeira com os outros. Exato. Se for com a gente, realmente não é. Mas essas brincadeiras aí, eu lembro que começou faz pouco tempo, porque eu lembro que teve alguma coisa com girafas também. Na verdade, não, foi o McDonald's com o Burger King que teve o dia lá que eles não iam brigar, iam fazer o negócio, que o McDonald's não quis se unir com o Burger King, aí os girafas falaram, ah não, beleza, vem cá que a gente faz. Exatamente. Uma coisa, antes de eu quero levantar uma questão pra fechar a criatividade, mas antes eu quero fazer uma pergunta, que vocês entraram nessa coisa de uma marca brincar com a outra. Me corrija se eu estiver errado, mas aqui no Brasil você não pode usar uma marca pra brincar com ela. Não. Fora do Brasil você pode, Estados Unidos, por exemplo. Depende do que você tá falando, se for no sentido comparativo, não pode. Brincadeiras, só que assim, por exemplo, igual a Coca-Cola e a Pepsi nos comerciais americanos. Ah, porra, a gente tá vendo um monte de marca se zoar relacionada ao Ovo Maltine. Mas isso aí não, sim, é em mídias, em rede social só, né? Na televisão, sim, por exemplo, não pode. É, não porque pode. Por enquanto o Conar ainda não... É, quando faz, eu fiquei sabendo que tem uma mutreta que as marcas fazem. Sim. Que o Conar funciona em horário comercial, de segunda a sexta, até às 5 da tarde. O Conar é um órgão que regulamentariza a publicidade no Brasil. Ele é formado por algumas pessoas de agências grandes e pessoas de veículos. Então, certo, o que acontece? O Conar, ele não vai tirar o seu comercial do ar. Ele vai recomendar que você tire, por causa que ele recebeu reclamação disso, disso e disso. Mas se você não tirar... Se você não tirar, o nego pode te processar, o nego pode fazer qualquer coisa. O pessoal faz a mutreta do seguinte, ele vai lá, a Pepsi fala, ah, eu comi o cu da Coca-Cola, esse é o comercial dele. Aí, o que que eles fazem? Não, eu não vou poder soltar essa bosta aí, que eu vou soltar num dia, eles já vão cair de cima da gente no outro. O que que a gente faz? O Conar funciona de segunda a sexta até as 5 da tarde. A gente solta na sexta-feira às 6 da tarde. Exato. Passa na sexta-feira à noite, passa o sábado inteiro, domingo inteiro, chega na segunda-feira, ó, não pode mais. Boa. Aconteceu isso com a Devassa. Sim. O que acontece? Às vezes as pessoas, as empresas fazem propositalmente, por quê? Porque já gerou o boom. Sim. No final de semana. As pessoas vão na internet ver qual é desse boom. E quando que as pessoas estão mais em casa assistindo televisão? Final de semana. Às vezes eles fazem isso pra levar pra uma campanha online, então é foda. Faz bastante sentido. E online um perfil brinca com o outro mesmo. Igual, por exemplo, esses dias teve da Gatorade com a Nissan, vocês viram? Não. Não lembro disso. Teve uma postagem da Gatorade falando que o Gatorade é bom pra várias coisas no seu corpo e tal. Aí o cara postou, é bom mesmo, o Gatorade é bom pra tantas coisas que a tampa do Gatorade serve na tampa de óleo do Nissan Sentra. Aí o Gatorade foi lá e falou, ah, não sei se o material seria bom pra você usar no seu Nissan, colocando lá na postagem, marcando no perfil. Aí o cara postou lá, não coloca eles não, porque senão eles vão querer mudar a tampa do Nissan Sentra, né? Aí a Nissan foi lá e falou, ah não, você pode entrar em contato com a gente e comprar a tampa certa. Aí o cara respondeu embaixo, ah não, um Gatorade é R$5, a tampa que vocês estão oferecendo é 130, eu vou continuar usando o Gatorade. Boa, boa. Pra fechar a criatividade, então, aí pra outro tópico, uma questão que me veio aqui na cabeça agora. A gente falou da questão do público hoje ser muito mutável e a publicidade ter que acompanhar. Vocês acham possível a publicidade mudar a geração em vez do inverso? Ela mandar nessa coisa de criar necessidade, causar uma estabilidade maior, mostrar o que as pessoas vão querer, começar a seguir isso? Tem isso. Mas, por exemplo, hoje estão extremamente mutáveis. iPhone, ninguém queria um iPhone. Quando começou a vender em 2007, todo mundo queria um iPhone. Hoje em dia, todo mundo quer um iPhone. É, tá bom. Só que em 2007 já começou, já é uma geração passada, não, querendo por ou não. Quê? Até hoje. Eu digo sim, não, sabe por quê? O que você falou deu a impressão de que, se as marcas se unirem pra promover a paz mundial, não através de propagandas, você acha que a sociedade muda por causa disso? Não foi isso que eu quis dizer. Você quis dizer que uma marca chegar e cagar a regra no mercado inteiro. Mas isso acontece. Conceito, isso não acontece. A marca. Tirando não, a marca sim. De questão, isso mas sim. O conceito. Isso já existe. iPhone. mudar todo celular segue um iPhone. Mudar a sociedade, não. Mudar tendências de mercado, sim. Mas essas tendências continuarão sendo flashes. Sim, não. Sim, não. Até hoje, todos os celulares seguem o que foi criado com o primeiro iPhone. O iPhone copiou outros celulares, mas o padrão de toque capacitivo e várias outras coisas, quem manteve foi o iPhone. E todos eles, inclusive os novos Samsung e tudo mais, estão copiando designs dos novos iPhones que estão saindo agora. Exato. Então, eles estão ditando qual que é a regra do mercado ainda. Eu comentei esse negócio da paz mundial, porque eu um dia acreditei nisso, e eu sei que tem muitos publicitários que acreditam que com grandes campanhas você pode mudar o mundo. O Washington Oliveto é um desses caras. Ah, sinto muito, Washington Oliveto. O Washington Oliveto tem aquele comercial da paz, que eu te mostrei já uma vez. Uhum. Que é uma folha em branco, numa tela de TV assim, e falando que é um produto que todo mundo quer, mas não tem preço, não se compra, mas é um produto que não se compra, mas é o que mais se vende, um negócio assim. Uhum. Esse comercial não tem mulher de biquíni, não tem cachorro, não tem criança, não tem bebezinho. Esse comercial não tem casal, não tem beijo, não tem pôr do sol, não tem família tomando café da manhã. Esse comercial não tem música de sucesso, não tem efeito especial, não tem tartaruga jogando bola. Esse comercial não tem gente famosa nem garoto propaganda. Porque esse comercial é para vender um produto que ninguém precisa ser convencido a comprar. Esse comercial é para vender um produto que você adora consumir. E que, por sinal, você até já comprou. Só que não estão entregando. É um produto que não tem marca nem tem slogan. Não tem embalagem, nem faz promoção tipo leve 3, pague 2. Esse comercial é todo branco, porque desse jeito ele pode ser entendido aqui e no mundo inteiro. Aliás, seria muito bom que esse comercial pudesse passar no mundo inteiro. Porque o produto que esse comercial quer vender é a paz. Enquanto o pessoal que precisa comprar a paz não compra, faça assim. Pegue o estoque de paz que você ainda tem em casa e use. Use no trânsito. Use na fila do banco. Use no elevador. Use no futebol. Paz é um produto interessante, porque quanto mais você usa, mais você tem. E se todo mundo usar, quem sabe chegue um dia em que ninguém mais precise fazer um comercial para vender a paz. Que ele tava falando da paz. Quis vender algo que não é bem assim, né? Pô, agora a moda é viver em paz. Não, não se vive. É, exato. Principalmente num mercado competitivo que o que importa é dinheiro, né? Por mais sempre que... Sempre foi. O publicitário, ele acaba sendo trouxa em alguns sentidos. Por quê? Eu quero fazer uma campanha do caralho, porque vai estar no outdoor, 9x3, puta que pariu, vai estar na TV. Seu salário vai continuar sendo o mesmo. Por mais que você ganhe um leão de Cannes pra sua gente, ok. Se você quer um leão de Cannes, pode ser que ele te dê um aumento. Mas por mais que seja uma campanha fodida e tal, você vai continuar ganhando a mesma coisa. A não ser que você seja o dono da agência. Exatamente. Se você for autônomo, você tem que correr atrás mesmo. De qualquer forma, eu acho que você tem que correr atrás mesmo pra pelo menos adquirir alguma coisa a mais pro seu portfólio. Sim, sim. Eu acho que, você vai pensando... O ideal é você pensar no portfólio e não, infelizmente, não no dinheiro no momento que você tá criando a peça. Mas voltando à questão, uma marca ditar mercado, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. A Apple dita o mercado de smartphone e computadores até hoje. Câmeras digitais, uma segue a tendência da outra. Basicamente, inovações de Sony, de Canon e Nikon até hoje. Você falou uma questão que hoje refrigerante, quando você pensa em refrigerante, você pensa em Coca-Cola, correto? Sim, sim, partes. Então, você comentou de uma marca brincar com a outra e tal. Uhum. As marcas conseguem fazer isso às vezes sem citar a outra marca. Sim, exato, a gente vê bastante isso. Tem um comercial que eu gosto pra caralho até hoje, que é da Coca-Cola, que chegou, chega o entregador de pizza lá, bate na porta. Ah, eu sou da Pizza Zé. Pizza Zé? Por que Pizza Zé? É, por causa do refrigerante que a gente... Porque, aliás, porque comprando na Pizza Zé, você, além da sua pizza, você leva esse refrigerante. Daí, tipo, na hora que mostra o refrigerante, a reação das pessoas é... E daí é uma campanha da Coca-Cola, que foi aí que surgiu a questão do refrigereco. Sim, refrigereco. Porque Coca-Cola é Coca-Cola, o resto é refrigereco. Só que há muito tempo, as pessoas tomavam Coca-Cola só nos finais de semana, porque era algo mais elitizado. Uhum. Porque era algo... Coca-Cola sempre foi aquele negócio do momento em família, o momento em amigos. Durante a semana, você toma qualquer refrigerante. No Sim. final de semana, você sempre tomava Coca-Cola. Antigamente, eles prezavam bastante essa coisa, momento de família, tanto por causa do Natal, não, mas até hoje, Mas agora é mais amigos, essa coisa mais uhul. Hoje eles vêm em momentos felizes, independente daqui de... Daqui a pouco a gente vai estar dando Coca-Cola de presente, pagando 9 pau nessa merda, vai tomar no cu. É, hoje eles vêm em momentos felizes, até uma campanha que teve faz pouco tempo, que eu adoro, é o Abra Felicidade. Abra Felicidade, legal. Porque você usa Coca-Cola, trazendo aquele negócio de antigamente, de tomar uma Coca-Cola com os amigos e tudo mais. Coisa que a gente faz toda a gravação do podcast. É. Beleza, fechando agora a inspiração, começando, vocês devem estar se perguntando, o Tani falou sobre briefing, eu tava falando de insight, tem um monte de linguagem estranha aí, americanizada nas agências, e tem também o dia-a-dia de agência, que acho que publicitário quando se forma fala, agora eu vou criar, agora eu vou ser o mestre da publicidade, não, fazer nego, coisa pra principalmente, caralho. Principalmente os diretores de arte, eles falam, puta, eu quero ir pra festa, eu quero ir pro Supremo. Então, eu fiquei um pouco na mesma agência que o Tani trabalha e eu nunca fui publicitário de verdade, né? Então eu não sabia o que esperar, o que eu vi tava legal pra mim, eu gostei. Mas acho que quem faz publicidade já tem uma ideia formada do que vai vir e acho que não é bem isso. Tani, além das linguagens de agência, como é o dia a dia de uma agência? Na teoria ou na prática? Começa na teoria e depois na prática. Na teoria, você entra na agência às 9 horas, algumas às 8, sai por volta às 19, recebe seus jobs, realiza seus jobs. O que são jobs? Jobs são os trabalhos, né? Que, na verdade, o job é o trabalho em si. Você recebe os briefing que a gente acaba chamando de job, né? É. Você perguntou o que é job e não perguntou o que é briefing. O que é briefing? Briefing é descrição do que é pra você fazer. Tá aparecendo aquele joguinho. Tá aparecendo aquele joguinho. Descrição? Descrição é, tipo, o cliente quer que aumente a logo, sabe? É, tem muitos desses bordões de o que agência. É logo? O que é logo, Tani? Logo é a marca, é o desenho. Qual que é o correto? É o escrito Coca-Cola, é o certinho da Nike. Qual que é o correto? É a logo ou logo? Existe um correto. É a logo, vem de logomarca. Ou logotipo? Não, logomarca logotipo. É uma briga eterna. Por quê? Porque marca, porque logo... E marca é a mesma coisa. Significa marca. E marca é marca. Marca é marca. Então, se você fala logomarca, tipo você tá falando marca. Então, o correto é logotipo, é o logo. O logo. É o logo. Sim. Aprendendo aqui agora. Mas assim, na prática, são muitas diferenças de ideias, são horários flexíveis, mas nem tanto, porque assim, acho que é num geral, você acaba entrando, de repente, um pouco mais tarde, saindo um pouco mais tarde. E você chega lá, é só a galera mexendo no Photoshop? Não, porque tem toda a estrutura da agência, né? O que acaba sendo visto pelas pessoas é o que a área de criação faz. E a área de criação entenda-se por diretores de arte e redatores e diretor de criação. O diretor de arte é o que realiza a arte em si. É o que mexe no Photoshop. Sim. O diretor de criação é o que conceitua o job junto com o redator e com o diretor de arte responsável por aquele job. Certo. E o redator é o cara que escreve. Certo. Basicamente, ele traduz em palavras o conceito. Mas aí a gente tem secretária, você tem o financeiro. Como qualquer empresa, assim, né? Você tem o cara de mídia, que é o cara que vai entrar em contato com rádio, TV, empresas de outdoor e tudo mais, fazer toda essa cotação, fazer um planejamento ali do que ele acha melhor, em conjunto com o planejamento, do que eles acham melhor para o cliente. ou se o melhor é a agência ganhar dinheiro e o cliente foda-se, como acontece em agência também. Aí depende, tem agência que tem arte finalista, que, só que aí entra no, numa questão de agências maiores, né? Arte finalista seria o cara que, vamos dizer assim, o diretor de arte faz meio que um rascunho usando fotos e tudo mais, só que sem se preocupar muito com a edição das imagens, chega pro arte finalista e fala, ó, é assim. O arte finalista pega e termina de montar o layout, se preocupando com marcas de corte, sangria, bababá, todas essas coisas. Pizza. Pizza é extremamente característico de agência, porque agência você pode fazer o que você quiser, basicamente. Isso é legal. Contanto que você entregue o job no prazo. Às vezes, o prazo é apertado. O que acontece é que você fica mais tempo na agência. E o que acontece? Noites de pizza. No começo, o publicitário vai dizer, pô, come pizza e tal. Depois que você come pizza umas 3 semanas seguidas, seu estômago tá gritando de dor e tudo mais, não é tão legal assim. É. Mas, assim, o dia a dia da agência, em resumo, ele vai... É bem sazonal, vamos dizer assim. Tem dias que tem coisa pra cacete pra fazer, tem dias que não tem quase nada. Exato. E a questão dos estereótipos, porque, que, igual eu falei, a galera que mexe no Photoshop, pra quem vê de fora, ah, vamos fazer uma imagem aqui, vamos fazer uma arte, é 5 minutos, tá pronta, né? Não, pastelaria. Isso aí, pra fazer desse jeito, você procura os sobrinhos. Sobrinhos. Chega aqueles caras, faz uma logo pra mim. É. E fica aí, senta do lado e fica esperando. Abre o Paint.net, né? Né? Não, fora mas, a coisa que já aconteceu é que, por exemplo, a gente já fez um estudo de logo gigantesco pro cara, com defesa de cor, isso incluindo escala Pantone, RGB, CMYK, aplicações da logo, aplicações corretas, aplicações incorretas, exemplos de aplicações incorretas, toda a defesa do porquê, o nome, porquê os elementos isso usados. Isso foi logo que você saiu da faculdade e entrou pra agência? Não, recente. Recente? Ah, tá. Aplicação em frota, aplicação em fachada, aplicação em uniforme, em papelaria, numa caralhada de coisas. Pro cliente pedir pro estagiário dele de marketing, da empresa dele, fazer um modelo e aprovar o que o cara fez. Olha que maravilha. Por quê? Porque o cliente tava lá do lado do estagiário dele, achava que era aquilo que tava certo e ok, aceitou. Vai falar o quê? E a pastelaria? A pastelaria é quando você chega na agência, você tem o status report, que é o... É, tem o status report também. O que você tem pra realizar no dia e você abre o status report e tem uns 15 jobs pra você. É, isso aí tem todos que é serviço. Aí O pastelaria, que é o negócio, tudo é urgente. Então, você tem que fritar rápido os pastel ali e soltando, sabe? Mas o tesão mesmo é criar uma campanha conceituada e tudo mais. E o que é a campanha em si? Campanha, cara. A campanha? Cara, campanha é campanha, não tem muito o que falar. Campanha é o conjunto das peças, não, né? Não, nem sempre. Conceito geral. Campanha pode ser... O cara pode fazer várias, tipo, um mês inteiro com várias revistas usando a mesma peça. Sim. Não precisa estar em TV, não precisa estar em nada. Aquilo lá é uma campanha. É o serviço completo, né? É. Só que a campanha foda mesmo, é a campanha que o cliente tem verba, que geralmente não acontece muito. É. Que o cliente tem verba e daí entra TV, entra rádio, entra jornal. Aí é gostoso entra umas mídias diferentes pra fazer, sabe? Aí é um tesão. Mas assim, eu falei da questão do cliente ter verba. Uma das coisas que publicitários de grandes cidades, tipo São Paulo, Rio Grande do Sul e tal, eles elogiam do interior, é como a gente consegue se virar com pouca verba. Realmente. Porque na faculdade você aprende a trabalhar com uma verba gigantesca. É, infinita, né? Então, você aprende a trabalhar com verba de agências de São Paulo, por exemplo. Daí você chega no mercado no interior e não tem isso, né? Certo. Na verdade, você tem que aprender, com o mínimo. Sim, você tem que ser criativo com o que você tem. Com zero. Igual a Força Aérea Brasileira, eles são foda em dar tiro pra caralho em avião por aí. Se eles entrar numa guerra pra derrubar avião com metralhadora, eles derrubam. Que é a única coisa que eles conseguem treinar. Não tem dinheiro pra treinar com míssil. Se tivesse dinheiro pra treinar com míssil, eles eram foda com míssil também. Derrubou até com airsoft. É, então... Por isso você tá treinando, né, Pedro? Eu acho que a pessoa tem que treinar com o mínimo possível pra ele sentir na pele como que é apertado. Eu acho. Assim ele desperta mais ainda a criatividade dela. Não é que nem esses caras que jogam Play Geek com o DNA infinito, né? Mas, por exemplo... Quem fez isso? A gente tem... Na faculdade, a gente tem o TCC, que é o seguinte. O TCC de publicidade, pelo menos na faculdade que eu fiz, você trabalha com um cliente real, fazendo pesquisa de mercado real, com uma verba real. E o cara não vai te pagar, isso eu Não, legal. E o cara depois disso rouba a sua logo, depois de alguns anos que você saiu da faculdade. Então, né? E, né, é um caso que tá acontecendo aí que a gente vai meter o cara no pau. Ainda não meteu? Ainda não, eu estou, agora nesse momento estou envolvido numa campanha política que me impede de respirar. Você vai querer falar alguma coisa sobre os conceitos de publicidade da economia colaborativa, dos 8 P's que estão aí? Não, se foda isso daí. Isso daí você aprende na faculdade. Pô, esse negócio... É atualidade, é atualidade. Esse negócio de 4 P's, 8 P's, isso até falando pra gravação mesmo. Ah. Você aprende na faculdade, você não usa porra nenhuma no mercado. Ah, aliás, no, muita coisa que você aprende na faculdade, você não usa no mercado. Então, isso aí geralmente você aplica assim. Pra tudo. Qualquer coisa que você estudar, muito do que você aprender, você não vai usar. Exato. Ah! Dicotiledôneas. Você sabe o que é dicotiledôneas? Dicotiledôneas? Eu sei. É pra quê? Você... Ah, o que são dicotiledôneas? Dicotiledôneas. Oh, hoje vou fotografar uma dicotiledônea. Foda-se, você vai fotografar uma planta, cara. Se por um agrônomo, eu vou ter que saber. Ah, sim, é isso. O que é uma dicotiledônea? É um tipo de plantas com... Ah, você quer que eu explique mesmo o que é uma dicotiledônea aqui? A dicotiledônea é diferente da monocotiledônea. É. Ah, agora tudo está claro. A monocotiledônea é diferente da... Monocotiledôneas são tipo gramíneas. Minhas. Entendi. Raízes em formato de peruca de bruxa, não tem uma raiz principal. E a folha normalmente tem todas as nervuras numa direção só e a semente possui só um... Eu esqueci o nome daquela porra. Dicotiledônea, a semente tem dois lados, que você quebra no meio, abre duas partes. As folhas podem ser divididas no meio, assim, são todas cheias de nervura e ela possui uma raiz principal que se ramifica em várias outras. Isso tá muito engraçado, não sei porquê. Da propaganda pra dicotiledônea. Mas eu gostei. Mas vai, cara. A gente tá esperando. Beleza. Você falar o que você quer. Senhor Rafael Tanicho, o senhor falou agora um pouco do dia a dia, como que é na prática, na teoria. E tem os prêmios vangloriados. O que, que é esse tal Galo de Ouro? Não, o Leão de Judá. O que, que é essas coisas? De ouro. Galo de Ouro é o prêmio da APP. APP é a Associação de Publicidade e Propaganda. Tem na e Play aí Store? Tem nas suas regiões aí. O que eu ganhei foi de Ribeirão Preto, né? Universitário. É aquele do galinho lá que passa na televisão? Eu não sei se você tá falando da Fazenda ou do... Que normalmente é uma propaganda escrota pra caralho. Eu fico bismado com aquela merda. É um prêmio de publicidade que é uma merda a propaganda daquele negócio. Mas a concorrência é grande. Tem o Leão e tem o Cannes. O Leão é o de Cannes, né? O Leão é o Leão de Cannes. É. Ah, tá. É pra você informar os ouvintes, assim, como eu que não sabe direito. Você ficou confundido que Leão é felino com Cannes, né? É, não, o Leão é o maior prêmio da propaganda do mundo, assim, sabe? A gente tem... Hã? Vem de onde? Cannes. Ah, vem de Cannes. É, caralho, mano. Caralho, velho! E segundo o Suede, você ganhou 3 já, né? É, puta, cara. A gente tem aí algumas campanhas que ganharam Cannes e uma... boa pra caralho, que foi da... Leica. Leica? É Leica ou Leica? É Leica. Leica. É que escreve Leica, né? É a câmera. A campanha deles ganhou Cannes o ano passado e puta que pariu. Eles têm que justificar que cobrar 25 mil pra um corpo de câmera e 20 mil pra cada lente. Não, né? Mas assim, a campanha, eles gastaram muito mais que isso, cara. Pegaram só fotos históricas que tiraram usando uma Leica e meio que eles refizeram o momento da fotografia. Uhum. Puta, cara. Eu vi essa propaganda. Eu vi. Muito boa. Mas o Leão é, em resumo aí, é o maior prêmio de publicidade do mundo. Como se fosse o Oscar O Oscar da propaganda. É. Entendi. Aí tem o de Gramado. É, o de Gramado. É que assim, o Gramado ele tem um prêmio mundial aí, que é do Festival Mundial de Publicidade de Gramado, né? A gente concorreu na categoria universitário. Só que tem ali uma meia dúzia de prêmios profissionais. Só que profissional não é o forte dessa coisa. Essa premiação. Porque o Festival Mundial de Publicidade ele reúne muitos profissionais, só que eu vejo que eles focam muito em mostrar o mercado para universitário. Sim, sim. É um... Faz sentido. Não, assim, faz. Não, porque o universitário tem que se mostrar que tá apto a entrar no mercado e não para ficar mostrando a visão da universidade. Eu não sei se vocês já viram. Entendi. Acho que é a visão de um universitário. Eles têm que mostrar que eles são profissionais. É, também faz sentido. Não, eles mostram o mercado para o universitário. Pro publicitário. publicitário em geral, mas tem bastante coisa focado pra estudante mesmo. É, a minha ideia seria, o cara tá na universidade, ele tem que mostrar que ele tem que ser mundo, foda, né? Fora. E o prêmio universitário é isso aí, você tem que mostrar que você tá pronto pro mercado, sabe? Isso aqui. Puta, cara, esse festival é fodido. Motorola. Eu fui duas vezes, teve um japonês que foi lá, que ele fez aquele comercial da Motorola, foi o do Moto X, não, antes, era um outro celular da Motorola, que também era feito de bambu. O primeiro foi o Moto X. Ah, então não era da Motorola. É uma outra marca aí, que o celular era feito de bambu, a parte de trás, e eles pegaram várias pastilhas feitas de bambu, espalharam assim, numa sequência, dentro de uma floresta, numa descida. Nossa, eu vi isso, cada pastilha era afinada num tom, como num xilofone. Que da hora. Ele pegou uma bolinha e soltou lá de cima. Na hora que termina, e eles refizeram esse vídeo umas 500 vezes, por quê? Porque a bolinha tinha que parar do lado do celular na mesa. Nossa. Então, assim, eles mostraram o making-off dessa campanha. Galera afinando, usando os japazão, sabe? Pra afinar certinho cada tecla desse piano natural, digamos assim. E aí a bolinha fazia... Não, era alguma coisa de Mozart, se eu não me engano. Era, eu vi. Soltava a bolinha, ela ia tocando música no meio da floresta, chegava lá embaixo, parava a bolinha do lado do celular pra apresentar um celular feito de bambu. Muito bom. Mas assim, o prêmio. Bom, pra começar, que é numa das melhores cidades do Brasil. Gramado. Gramado. É, pergunta qual cidade, Fred? Gramado, que também tem o prêmio, um dos prêmios mais importantes do cinema no Brasil, que é o Tiquito, né, se eu não me engano? Ah, não é. Que é um bicho com cabeça de sol. E é tipo o Oscar brasileiro. Muito bom. E assim, o festival traz atrações internacionais, traz atrações, assim, publicitários, né, internacionais. Sim, sim, sim. Todas as maiores premiações de imagem e som do Brasil são lá em Gramado, né? Sim. Então, assim, meu, se você for universitário ou se for profissional da área, mesmo se não for na área, você acaba se encantando pela... Cara, pelo conteúdo foda que tem lá, sabe? Tem muita gente de televisão que vai lá. Eu lembro que, acho que o último ano que eu fui, era a Patrícia Poeta que apresentou. Então, é do caralho, do caralho, do caralho. Muito bom. Beleza, então agora a gente vai falar sobre os mestres da publicidade mundial. Tani, você que tem você tem um catálogo muito grande aí desses caras, porque precisa de inspiração de algum lugar, né? E com certeza você tem um mestre favorito. Fala um pouco pra gente aí dos mestres da publicidade. Influências, né? Cara, geralmente os maiores criativos da publicidade, isso eu vou falar no âmbito nacional, mas acaba refletindo internacionalmente, os maiores são redatores. Os maiores são redatores. Que são os caras que conceituam e tal. Claro que é muito bom você ter algumas referências de diretores de arte, tipo, tem um cara de Araraquara que hoje tá com uma agência em Araraquara, que é o Sandro Nascimento, que ele tá com uma agência em Araraquara e ele já foi o braço direito do Washington Oliveto. Esse nome é forte, esse nome eu conheço. Washington Oliveto começou com uma agência lá atrás chamada W Brasil. Sim. Que depois se juntou com uma outra agência chamada Macan Erickson, que hoje é a W Macan, uma das melhores agências, assim, eu acho que... Tem nem o que falar, acompanha o Facebook deles, galera, W Macan. O Facebook deles só é sensacional. Tem coisa sensacional. Massa. Tanto que eles fizeram uma campanha fodida, que era um impresso, que era uma carta pra você que um dia vai nos procurar. Falava, você que tá começando um negócio, que precisa de uma agência, um dia você vai procurar a W Macan. Você que tem uma agência boa. Aliás, você que tem uma agência ruim, que seu negócio não vai pra frente, um dia você vai procurar a WMK. Você que tem uma agência boa, essa era a última parte, que era mais ou menos, você que tem uma agência boa, você deve estar muito feliz. Por sua agência ser boa, provavelmente você vai crescer muito. E no dia que você crescer muito, você vai precisar de uma segunda agência. E aí você vai procurar a WMK. Cara, eles fizeram um negócio muito foda. Mas assim... Bateram no peito, velho. Egocentrismo pra caralho, né? Eles podem, eles, né, cara? Eles podem, esse é o problema. Sim. Tem uma outra agência que eu gosto muito, que é a África. África. Do Nisa Guanais. O Nisa Guanais, ele é um cara que ele é extremamente ligado com coisas sustentáveis e tudo mais. Massa. Que é um redator fudido também. Tem a própria Finasca, com o Fábio Fernandes. Agência fudida, trabalha com marcas... Trabalhou, não sei se ainda trabalha com Sadia, coisas assim. Se eu pudesse colocar, assim, os meus favoritos, as minhas maiores influências de publicidade hoje, seria, por ordem, Nisa Guanais, Washington Oliveto, e o Sandro Nascimento, que tá aqui em Araraquara hoje como diretor de arte. Caraca, pertinho. É, você vê as coisas que ele faz, é foda. E o pior, você vê as coisas que o estagiário da W Macan faz. Fizeram uma aposta com... Esse estagiário da W Macan tem que, né? Não, fizeram uma aposta com o estagiário da W Macan, que foi o seguinte. Cara, você vai ter que fazer uma arte assim, assim, assado pra aquela marca do pano, ó. Ah, tá. Eu sei qual é, do queijo, do leite? Não, da preservação lá do isso. Panda. Ah, tá. Agora não tem mais sentido pra existir, porque o panda não tá mais ameaçado. Ameaçado. Assim, exato. Ele... Graças à propaganda, passaram será? O job pra ele, só que ele tinha um prazo, assim, de meses. E, se eu não me engano, o estagiário lá não pode usar banco de imagem, sabe? Nossa. Então ele ia conseguindo imagem por imagem no Google. Ele fez uma arte, que eu não sei se eu consigo achar isso no Google. Ele fez uma arte que quando eu vi, cara, eu falei, ah, para aí, velho. Por que que eu tô nesse meio, cara? É astronomicamente melhor do que muita coisa que se vê por aí. Estagiário. Inclusive de gente grande. É, a mesma coisa que eu, esses dias, eu tava vendo... Eu acesso bastante o Petapixel, que é um site americano de fotografia. E eles começaram a mostrar lá, essa criança de 8 anos fotografa casamentos. Aí eu pensei, bom, vamos ver, né? Vamos ver, às vezes dá pra tirar umas ideias e tal. Pra tá dá mostrando, pra ser humilhado também. Se tá mostrando, quer dizer que coisa boa é, né? Quando eu fui comparar com as fotos que eu faço, deu vontade de jogar minha câmera no chão e pisar em cima. Caraca, velho. A pessoa, você vê que a pessoa tem dom. E o estagiário pra trabalhar numa agência dessa, certeza que o cara tem que ser absurdamente foda, né? É. Sabe uma coisa clássica que o Washington Oliveto junto com o Sandro Nascimento fizeram na W Macan? O quê? Propagandas da Mastercard. Mastercard, que é a vida não tem preço, não sei o que lá não tem preço. É, não sei o que, tantos reais, não sei o que, tantos reais. Felicidade não tem pra preço. Pra todo o resto existe Mastercard. Pra você Mastercard. Ter uma ideia. Isso é muito bom, cara. Ele contratou um ator caro pra caralho, que era um urso de verdade. O urso que foi usado no filme Doutor Dolittle 2. Tá, eu lembro dessa naquela propaganda. Naquela campanha que era o cara conhecendo o sogro dele. Ah, eu não lembro qual que ele que ficava agora. Nervoso pra cacete e tal, e o urso lá com a camisa de futebol assustando ele. E daí o cara, tipo, tirava um CD de música, assim, pra agradar ele. O urso dava um tapa. Tirava outra coisa, o urso dava um tapa. O cara pegava a camiseta de futebol, que era do time do sogro, mostrava. Daí cortava a câmera pro que era pra ser o urso, tá o sogro dele, mó sorrindo, assim, dando um abraço. E daí aparecendo, tal coisa, tantos reais, tal coisa, tantos reais. Conquistar o sogro. Não tem preço. Não tem preço. Outro que eles fizeram foi o do Pelé. Pelé. É, que o pai do cara tinha um álbum de figurinhas que ele nunca tinha completado e tal. E daí o cara viajando e aparecendo. Tal coisa, não tem preço. Tal coisa, não tem preço. Tal coisa, não tem preço. Ele passa numa vitrine, olha num restaurante, o Pelé tá lá. Ele corre pra uma loja de artigos esportivos. É aí que começa o tal coisa, não tem preço. Compra o uniforme original da seleção que o Pelé jogava, leva pro Pelé, tira uma foto dele, faz uma figurinha e entrega pro pai. Eu vi isso aí, eu tô lembrando agora. Foi uma coisa também que o Washington Oliveto fez junto com o Sandro. É foda, hein? Cara, tem que pensar numa... Então é... Aí que entra a criatividade, né? Aí é que entra a criatividade. Quando que ia pensar numa coisa dessa? Ah, é que assim, quando você tem dinheiro também dá pra você ser mais criativo. Não, quando você tem dinheiro você faz isso. De qualquer forma, você podia fazer uma representação do Pelé. Se você não tem verba, você tem criatividade. Você poderia fazer com qualquer um aí só pra representar que era uma pessoa importante pra completar aquele álbum. Sim. Mas o cara foi lá... Mas pra ter essa ideia, sim, eu nunca teria. Principalmente numa propaganda de um cartão de crédito, o que você vai pensar? Num cara comprando alguma coisa. Como é o caso do Slash, naquele... Pois é. Vamos entrar então nos comerciais que deram mais certo aí, os mais feras e, consequentemente, os mais ferrados também. Oh, os mais feras tem aquele do Guaranaquat e do Guaraná Antártica, né? Guaranaquat Antártica? Você não lembra quando o Guga, o Gustavo Kirchner, tava em alta? Lembro não. Foi bem no lançamento do Quat. Aí aparece ele saindo da quadra de tênis e tal, chega pro cara do bar, ô, me vê um Guaraná aí. Ele joga um Quat pra ele. Nossa, aí começa um jogar pro outro, assim, fazendo barulho, como se estivesse jogando tênis. Aí o Guga pega o Guaraná e fala, porra, joga certo, devolve pra ele. Aí o cara cara joga um Guaraná Antártica pra ele. Nossa, eu lembro disso sim, cara. Então, existem alguns cases de sucesso aqui que eu separei. Não, a gente tem aí, por exemplo, a campanha da Coca-Cola, o nome na latinha. Ah, isso Nossa, aí. Nossa, o nome isso na aí, latinha. Isso aí, inclusive, rendeu um vídeo hilário do Porta dos Fundos. Sim. Sim, mas o que consistia isso? A campanha era tomando uma Coca-Cola zero com nome tal. E foi uma campanha que, entre aspas, deu errado, mas deu certo. Porque as pessoas não compravam pra o intuito de presentear o amigo, assim, que era o... Buscar o próprio nome, né? É, o pessoal comprava pra achar o próprio nome. Nunca achei o meu. Com H, né? Eu não achei o meu. Então, essa campanha, ela foi desenvolvida, na verdade, no começo, pra Coca-Cola e pros postos Shell. Pros postos Shell? Pra só neles ter? No começo foi. Entendi. No começo foi isso. E o posto Shell também tava divulgando as garrafinhas, as mini garrafas com os nomes também. Lembro. Nossa, não garrafa. Lembro. Garrafinha? Não, não lembro, eu porque lembro não teve isso. Das mini garrafinhas, só. Teve as não, mini garrafinhas. Não, aqui no Brasil, esse mini garrafinha com nome? Teve. Com nome, eu não sei. Eram umas garrafinhas todas coloridas e tal. Depois foi ter em qualquer lugar. É. É, eu já vi. Ah, tá, não. Eu tava pensando naquelas garrafinhas que teve séculos atrás. Nossa, eu lembrei dessas também. Que falaram que tinha um veneno dentro. É. Nossa, não, mas é aquelas de alumínio pequenininhas. Sim, sim. Essa aí eu lembro. Tipo um chaveirinho. Ah, lembrei também. Aí o que acontece? Era uma parada simples que o conceito era colocar o nome de pessoas na lata pra que as pessoas comprassem e comprassem pros amigos, porque tinha o nome dos amigos e tudo mais. Isso aqui, né? Acabava sendo um presente, a lata com o nome pra pessoa. E aí, o que aconteceu? Mais de 2.000 pessoas foram até os postos social no começo dessa campanha. Caraca, teve que expandir. 5 milhões de usuários impactados. Isso porque inicialmente foi mesmo exclusividade do Shell. Mas tiveram que abrir, né, velho? Senão só ia ter gente no Shell pra comprar Coca-Cola. Falando da parte online, 2.276 pessoas visitaram uma loja Shell depois de clicar num banner online deles. Olha só. Então foi uma campanha que deu um boom fudido. Porta dos Fundos acabou ajudando pra caralho, porque fez aquele vídeo, né, da Kellen. Kellen é nome de puta. Coca-Cola foi lá e fez... A lata com o nome Kellen também depois. Eu conheci uma Kellen depois do Porta dos Fundos. Se você está ouvindo e você se chama Kellen, desconsidere o comentário do Rafa, por favor. Não, eu só fiz comentário em cima do Porta dos Fundos. Ah, sim. E só que daí, o segundo comercial, que era de novo lá, se eu não me engano, era de novo o nome Kellen. Daí o Fábio Porchat, Kellen tem. Nossa, e esse comercial já foi patrocinado pela Coca-Cola. Foi brifado. Não foi nem Kellen, acho que foi com o Kibe Louco, que ele chegava lá pedindo... Não, Gregório. Ah, foi com um desses aí, que chegava lá pedindo com o nome escroto e o Fábio Porchat travava. Ah, Sanderson tem Sanderson. Pega na latinha, Suede. Suede. E daí fala, não, mas aqui, ó, a latinha tá falando também que você nasceu no dia tal. Nossa, essa latinha falando tal coisa, tá ligado? Mas não foi o Porchat, foi aquele outro rapaz lá, não lembro o nome dele. Mas foi... Acabou gerando esse boom, né? O mesmo caso do Spoleto. O caso do Spoleto também. O Spoleto foi um puta que sucesso, porque mas as pessoas caso, passavam... O Spoleto do Porta dos Fundos não foi patrocinado pelo Spoleto, né? Primeiro que não era do Porta dos Fundos, né? O primeiro vídeo do Spoleto foi lançado... Fábio Porchat. Ainda não chamava Porta dos Fundos. Ainda não chamava? Tem no site, no canal do Porta dos Fundos, mas não chamava Porta dos Fundos. Eles fizeram, primeiro chamava Fast Food o vídeo, e tava na cara que era o Spoleto. Aí depois de ver aquilo, eles receberam a ligação dos donos do Spoleto, chamando eles pra bater um papo. Aí eles pensaram, puto, fudeu, chegando lá, vão estuprar a gente. Eles falaram, a gente viu o vídeo e tal, a gente vai pedir duas coisas pra vocês. Primeiro, muda o nome do vídeo pra Spoleto. Olha só. Aí vocês falaram, caralho, mas como assim, né? E segundo, que vocês vão gravar um segundo vídeo. Aí eles gravaram a continuação do vídeo e foi a jogada de mestre dos caras. Muito bom. E o da Coca-Cola, lá nos Estados Unidos, eles colocaram, inclusive, eu acho que máquinas que escreviam o nome da pessoa na lata. Caraca! Sim. Aí sim, aí dá pra achar Sanderson. Sim, é. Mas, ó, esse caso do Spoleto também foi bem grande. E gerou vários outros vídeos depois, que não foram tão bons, mas por exemplo, criou-se o boom, né? Eles iam fazer um do Outback. Nossa. E eles gravaram o vídeo, só que eles não colocaram o nome do Outback, porque quando chegou na hora de mostrar o roteiro do episódio pro pessoal do Outback, eles deram pra trás. Por quê? Porque eles não queriam um anão enrabando o outro na sala, o outro, a mulher se agarrando com o outro lá, falar que, isso acontece no nosso restaurante quando é seu aniversário. Só por isso. Dando um tiro pra si. É, nesse. Aniversário? É muito bom esse. Só uma dúvida, a da Tim também foi patrocinada? Não. Judite? Não, esse aí foi o primeiro vídeo do Porta dos Fundos. Foi, né? Foi. Se eu não me engano, eles foram processados. Fodamente. Mas... Fábio Porchat azul. Muito bom. Tem lista dos piores nomes da Coca-Cola dessa promoção? Não tem. Droga. Quer ver? Teve um aqui. Ah, Samsung. Samsung fez uma parada pra lançar o serviço deles de streaming. Na verdade, era o Google Play, em conjunto com a Samsung. Que, tipo, numa época que as pessoas não acreditavam muito em streaming. E acabou... Deu errado? Dando muito certo. Muito certo. Eu não lembro disso. Porque 7.729 pessoas visitaram uma loja da Samsung em até 2 horas depois de clicarem no anúncio. Caraca! Puta que pariu! Como que foi o esquema? Então, a princípio eles queriam entender se o público ia se interessar pelo Google Play e por adquirir um novo Samsung, né? A estratégia focou naquelas pessoas que abriam páginas de compras e aí entra na questão do Google AdSense, né? Sim. Porque ia em base de coisas que as pessoas tinham já procurado. Uhum. E acabavam caindo no site da Samsung, que, se eu não me engano, teve lá seus não sei se era descontos ou liberou um tempo gratuito os álbuns que estavam no Google Play. E aí foi, né, cara? Que massa, velho. Impressões totais do anúncio: 1.732.067 pessoas. Cacete. Brasil, maior público homem e tal. Mas, foda. E pensar que no Brasil, que a internet móvel é uma desgraça, além do sinal ser uma bosta, você paga caro pra caralho. Brasileiro é guerreiro, né, velho, pra usar a internet. Não fica sem. Isso vai também lento, foi uma jogada de alguns anos atrás, não é atual, né? Isso aqui é 2014. Então, começou a ficar um pouco mais fácil de se adquirir velocidades boas e pacotes maiores agora. Sim. É, os serviços de streaming de música e filmes começaram mais ano passado, né? Forte, pelo menos no Brasil. Sim. LG lançou um celular que tinha uma câmera frontal melhor. Sim. Para as pessoas que gostam de selfie. Ah, esse povo. E daí eles queriam identificar onde estava esse público. E aí fizeram uma campanha. Para tirar uma selfie e mandar. Então, eles procuraram, na verdade, mais pessoas que estavam em busca de um novo celular com o artifício de fazer uma selfie melhor. E daí isso fizeram... nas pesquisas de AdSense. Sim. Não, isso em loja física. Ah, loja física. Loja física. E, na verdade, eles fizeram isso em pontos de venda. Certo. E aí entra os números com as campanhas que fizeram. Diga-nos. Total dentro do shopping. Cliques totais no targeting feito dentro do shopping. 78.292. Cliques totais no target feito na rua. 94.949 pessoas. Aí, o target 1 era o público a partir das lojas de telefonia dentro de shoppings em São Paulo e no Rio de Janeiro, cujas impressões totais foram 5 milhões, mais ou menos. E o target 2, a telefonia de rua em todo o Brasil, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, 4 milhões. Opa! Povo vendeu o celular pra caralho e hoje a gente não consegue comprar um celular sem o vendedor falar pra você, ó, essa câmera é muito boa pra tirar selfie. Nossa, dão ódio essas coisas. Pra caralho. Tanto que as pessoas viram pra ele e falam, nossa, mas a câmera frontal do iPhone é ruim. Olha. Foda-se, tá ligado? E daí, cara, minha vida não é isso. Curiosidade inútil. Teve um cara, não lembro onde, que se matou porque não conseguia tirar a selfie perfeita. Se matou, literalmente? Sim. Fez bem pra humanidade. Pra caralho. A gente tem aí uma campanha que a agência considerou sucesso, mas muita gente não considera, que é o Burger King e os seus clientes fiéis. Na Finlândia. Nem conheço. Eu conheço. A fanpage do Burger King tinha 38 mil curtidores. Praticamente a população inteira da Finlândia. Exato. E o Burger King falou, vamos te dar um Big Mac. Você vai vir aqui... Peraí, Big Mac? Pegar um Big Mac e você vai ser expulso da nossa fanpage. Pra sempre. Peraí, eu não entendi qual é que é. Pra mostrar chegou lá e falou, fiel as pessoas a eram. A gente vai selecionar os nossos seguidores mais fiéis. Vocês chegam aqui e retiram um voucher, Big Mac e a gente bloqueia você na nossa página do Facebook. Você nunca mais acessa aqui. Agora eu quero te perguntar, quantos seguidores eles perderam? Metade? Eles perderam 30 mil seguidores. Ficaram com 8. Ai, cara! E aí eu te pergunto, sucesso ou não? Fracasso. Não. Por quê? Porque o intuito deles era saber quem realmente era fiel à marca. Tá, mas... O cara não vai deixar de comprar um Burger King. Ele só deixou de seguir no Facebook. E outra conta já era. Não, nem precisa de outra conta, tanto faz. O cara vai continuar indo no Burger King comprar. É foda-se, é uma curtida na página. Pra eles, talvez, pode ser que eles percam um pouco de dinheiro por causa do alcance, por causa de cliques. Mas no final das contas, a intenção dele era essa, filtrar só os seguidores mais fiéis. Quantos são? A minha intenção é encontrar isso. Eles atenderam a intenção deles? Foi sucesso. Não, sim, sucesso pra agência. Beleza. Agora, como algo pra ser não, benefício... Não foi só pra agência. Foi pro cliente também. Por quê? Porque aumentou o engajamento desses 8 mil na página. É, isso realmente. De certa forma, eles se sentiram mais especiais. É, e 8 mil gente de uma cidade por de exemplo, 40... no Locomotiva 26, se a gente tivesse 50 mil curtidores e a gente falasse... E a gente excluísse, quem sei lá... Quem não ouve todos os Locomocasts. A gente excluísse 49 mil pessoas. Só que essas mil que ficaram, curtiam, compartilhavam tudo. A gente já tá grande pra cacete. Pois é. Pois é. Faz sentido, faz sentido. O engajamento é maior. Porque, tipo, não adianta hoje, uma coisa que as pessoas... E isso é um grande exemplo pra mostrar pra clientes, que as pessoas não entendem que curtida não é nada. Exato. Então, tipo, de 38 mil, só 8 mil se manifestavam naquela página. Sim. É, a mesma coisa que tá no grupo do WhatsApp, 60 pessoas, mas 5 conversam. Exato. É sempre assim. Não Exatamente. Faz diferença nenhuma ter mais gente ou não. É. Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Quer falar algumas que deram totalmente errado agora? Aí tem várias. Aí é a parte que eu mais gosto. É, mas existe. Tem uma também de um carro chamado Pontiac Aztec. Conhece? Não, nunca ouvi falar. Nossa, o Pontiac é do... É o clássico. O carro mais feio do universo. É o carro Homer. Não. É o carro Homer. Não é. É o carro não Homer. Não é, caralho. Tô falando que não é. Não é o carro do Breaking Bad? É. Então. Não é carro Homer. Não foi baseado no do Homer. Não, do Homer foi... Não foi. Não foi. Eu não sei se o do Homer foi baseado no Pontiac. Não. É. Não, eles queriam criar um carro com aparência de jovem e tal. Dentro do carro tinha um negócio que você puxava, assim, virava uma caixa de... uma caixa térmica. A e traseira tinha que você puxava, saia uma tenda. Barraca e tal. O carro é feio pra caralho. Ninguém quer aquela merda. Tanto que no Breaking Bad, o personagem principal começa como sendo um bosta completo na vida. E usa um carro desse. O carro é esse. O que acontece é que eles tinham uma estimativa de vendas que não chegou nem a um terço dessa estimativa. Qual que era o problema? Pontiac sempre atendia o pessoal mais velho, porque eram carros mais luxuosos, mais esportivos. Eles não tinham algo que atingia as pessoas mais jovens. Mas com uma renda um pouco menor, sim, um estudante, por exemplo. Então eles queriam esse pessoal um pouco mais aventureiro de fim de semana e tal. E acabaram fazendo cagada. Eles lançaram uma segunda versão do carro que ficou até mais feio que o primeiro. Você quer saber de que é de fracasso? Quero fracasso agora um pouco. O da Kodak cabe aqui? Kodak? Que eles inventaram a câmera digital. Eles inventaram a câmera digital, só que como a Kodak já era uma empresa tradicional que tipo, 100 anos fazendo filme e câmera analógica, falaram, ah, não, isso aqui não vai entrar aqui. Faliu, eles acabaram falindo por isso. Kodak não faliu? Faliu, abriu falência. Faliu. Mas faz filme até hoje? Tá fazendo. Eles conseguiram reverter porque o mercado de filme fotográfico ainda tá ganhando um pouco de força até. Mas eles quebraram. Mas eles quebraram feio. É, a galera mais hipster. Old school. Old school. E também a Nikon ainda lança a FM10, que é uma câmera totalmente analógica. Ela não tem absolutamente controle nenhum eletrônico. Mas isso pra uso profissional ou só... Profissional. Profissionalíssimo. Só saudosista. Não, não. Ela é de uso profissional. Mas pra quê? Como assim pra quê? Tira foto. Acertei? Tipo, você pode ter o controle digital lá, que é bem mais prático na tela. Por que você vai querer ter o filme que dá bem mais trabalho? Tem um caso de um fotógrafo brasileiro que ele foi cobrir um campeonato mundial de snowboard. Ele levou uma FM2 da Nikon, que é a mesma câmera. Analógica. Totalmente analógica, ele levou uma digital. Ele chegou em cima da montanha, a bateria da câmera digital dele congelou. O que que ele fez? Pegou analógica. Óbvio. Sempre tem um motivo pra você usar analógica, talvez porque a pessoa quer uma qualidade maior por causa do filme. Mas analógica também usa pilha. Usa uma pilha de relógio minúscula, baratíssima, só pra fotometria. Mas se você já manja de todo o funcionamento de comportamento da câmera, você nem precisa dela. É, fotógrafo que é fotógrafo tira foto, seja digital, seja analógica. Acho que é foto com a mão. Eu tenho três câmeras analógicas em casa, assim. Então. É, faz a fresco. Fotógrafo faz a fresco. Fotógrafo que é fotógrafo pega uma tela e pinta o casal sentado. Exato. O nome disso é fresco. É que eu não sou fresco pra falar desse jeito. Desculpa. Michelangelo era um bom fotógrafo, né? Com certeza. Sim. A gente pode começar com talvez New Coke. A New Coke foi foda também. New Coke foi o que... Assim, a Coca-Cola é uma líder em cases de sucesso. Um dos maiores cases de sucesso é o Papai Noel e o Urso do Polar. Da Coca-Cola. O Urso, principalmente, eu acho. Não, Papai Noel, velho. Ah, mas quem que sabe da história do Papai Noel? E outra, Coca-Cola, hoje em dia, não usa mais Papai Noel, só no rótulo. É? Não, tudo bem, o que usa bem, em mas... todas as campanhas é o Urso. Não, tudo bem, mas, cara, o Papai Noel é vermelho por causa da Coca-Cola. Sim. Vai na rua e pergunta pra alguém. Ninguém não, sabe disso. Não, mas eu não tô falando assim, não importa dia... da pessoa não saber, mas isso foi um costume. Sim, mas o que eu falo, hoje em dia isso aí não tem mais tanto impacto quanto o urso. Não digo de impacto, mas a cê cultura foi shopping, mudada por causa da Coca-Cola. Você vai no shopping hoje, a Coca-Cola nos natais tá fazendo stands de Natal da Coca-Cola. E eu vi o urso. Não tem loucão Papai Noel. É o urso. Eu vi o urso loucão todo zoeiro, né, cara? Nossa, da hora pra caralho. A cultura foi mudada por causa disso, mas já faz tanto tempo que foda-se. Hoje em dia não é por causa da Coca-Cola, é porque sempre foi. Não, então, isso que eu acho você, mais louco. Você não aprendeu na escola que Papai Noel é vermelho por causa da Coca-Cola? Não aprendi. Exato. Então, você aprendeu que é vermelho e pronto. Porque Deus quis assim. É bem assim. Se você pintar o Papai Noel de verde, primeiro que ele vai ser um marciano, porque é a roupa que é verde, não eles ele. Eles vão perguntar. Você... vão falar que é um Papai Noel palmeirense. Eles vão falar que tá errado. Eles vão falar que tá errado. Olha que desgraça. Agora, a New Coke foi uma cagada foda da Coca-Cola. Não, não era pra ter sido cagado. Esse é um case que demonstra claramente o que uma pesquisa de mercado mal feita resulta. E também o egocentrismo fudido deles. Porque eles pensaram que qualquer coisa que eu colocar no mercado eles vão aceitar e foda-se. Tiraram a Coca-Cola. Não, as pessoas antiga, gostavam. Né? Calma, deixa eu explicar. A molecada tava curtindo pra caralho Pepsi. Por quê? Pepsi tava lá com Michael Jackson, tava lá com, sabe, várias estrelas fodas na época. Então acabou conquistando a molecada. Foi no momento que a New Coke foi o momento da Pepsi se erguer fodamente. Hoje tá equiparado praticamente. Sim. Nos Estados Unidos. Então, a pesquisa de mercado deles foi fodida, na verdade. Porque eles foram lá... Só que teve um erro na pesquisa. Eles verificaram qual que era o principal gosto do pessoal pela Coca-Cola, pela Pepsi. Sim, só que tava numa época também que as pessoas estavam consumindo bastante a Coca Light porque ela aparentava ser mais doce. Sim. Realmente, eu adorava a Coca Light. Exatamente, por ser mais doce que o pessoal gostava. Então, exato. O que eles resolveram fazer? Eles fizeram uma nova formulação pra Coca-Cola e fizeram um teste cego. As pessoas gostaram muito mais da formulação nova. Então, o egocentrismo deles, o que que foi? Qual foi a decisão deles? Então, beleza, gostaram mais desse? Tiraram completamente do mercado a Coca-Cola original e colocaram a nova. Eu não digo egocentrismo, por quê? Porque na pesquisa de mercado, não questionava momento algum se as pessoas gostariam que essa fosse a Coca a partir de hoje. Eles gostavam como um sabor da Coca-Cola, como Cherry Coke é, como Vanilla Coke é. Uhum. Então, eles gostavam nesse sentido. Só que nunca foi dito que ia ser substituído no mercado. Oi, off, esses sabores nunca existiram no Brasil. Existem. Nunca vi. Não é em off mais, existem no Brasil. Existe. Pode ser importado, mas agora recentemente lançou. Eu acho que não é um erro de pesquisa de mercado, é um erro administrativo e estratégico, fudido. Porque eles já têm a Coca-Cola original, você não pode mexer no seu, na sua vaca leiteira. Mesmo se você for implantar um produto diferente, você tem que ir implantando aos poucos. Você tem aquele que tá dando certo, mantém lá e coloca o novo. Sim, vai substituir gradativamente, porque você não pode chocar os seus clientes desse jeito. Não, nesse sentido sim, mas eu digo em relação à pesquisa de mercado, porque pesquisa de mercado tem que ser algo extremamente pensado, e eles não pensaram nesse sentido. Também. E o que fizeram? Simplesmente tiraram das prateleiras a Coca-Cola e colocaram a New Coke. As existe vendas... ainda hoje pra provar New Coke? Não. Existe. Existe, mas, só que Estados agora Unidos, é... Ah, tá. Coca-Cola 2. Coca-Cola 2. Nossa. O que aconteceu? Caiu pra caralho as vendas da Coca-Cola. Subiu a Pepsi. Foi feita uma campanha da Pepsi falando que eram dois velhos conversando. Um velho falando que a Coca-Cola traiu ele, sei lá o quê. Blá, blá, blá. Daí o cara falou, não, mas não fica assim. Toma um gole da minha Pepsi. Eu tomava o gole e aquele clássico comercial da Pepsi que, contra a Coca-Cola, que o cara não queria mais devolver a lata pro... Coca-Cola caiu, Pepsi subiu pra caralho. Principalmente porque foi no ano que o Michael Jackson entrou nas campanhas. Foi no ano que pegou fogo na cabeça dele. Foi num show pra Coca-Cola. Né? Não, foi na gravação da Pepsi também. Gravação da Pepsi, verdade. Também teve um acidente, mas teve num show. Sim. E aí, o que acontece? Treta. Coca-Cola tem que voltar com a Coca-Cola. Só que agora como Coca-Cola Classic. E, inclusive, estourou as vendas quando eles voltaram com a Coca-Cola Classic, né? Por isso que aí tem dois casos nisso aí. Uns dizem que foi um fracasso por causa dessa substituição. E outros dizem que foi um sucesso porque falam que já foi pensado desde o começo que o saudosismo explodiria as vendas depois. Não foi. Duvido completamente. Eu duvido pra cagada fudida. Eu duvido pra caralho porque... Incidência. Porra, deixaram uma brecha ali fudida pra Pepsi aproveitar. Então... Aí tem também as conspirações por trás. Porque teve a substituição do açúcar, do cana-de-açúcar pro açúcar do milho. Na Coca-Cola. Então eles disseram que talvez essa modificação do Coca-Cola normal pra Coca-Cola, pra New Coke e depois colocar a Coca-Cola Classic foi pra eles fazerem a substituição da cana-de-açúcar pelo açúcar de milho sem ter um choque muito grande. Se eu não me engano, hoje uma é feita com um tipo de açúcar, a outra é feita com outro. Não, a americana é feita com milho e a mexicana é feita com cana-de-açúcar. É verdade. A brasileira é feita com cana-de-açúcar. A brasileira é melhor do que a americana. É melhor. Então, Coca-Cola foi um case de fracasso. Um case de fracasso recente é o Roberto Carlos. Como assim? Freeboy. Isso. A Freeboy, Roberto Carlos. Ele é vegetariano. Ah, é verdade, velho. Eu lembro disso. Que cagada. Vamos lá. A Freeboy fez uma proposta de 45 milhões para o Roberto Carlos. Caraca. Para ele fazer um comercial falando que ele come porque é Freeboy. Mas ele não come. Só que o que aconteceu? Nesse comercial, ele não colocou a carne na boca. Mas, na verdade, o que acontece? É ele e uma mulher, os dois pedem um prato, o garçom chega, entrega a massa pro Roberto Carlos e a carne pra mulher. Daí ele fala, garçom, mas meu prato é aquele. O senhor está comendo carne? Tá. É Freeboy, né? E aí toca a música. Eu voltei agora pra ficar. E o que causou a crítica maior foi o fato dele não ter comido a carne. É, porque a propaganda fala que o Roberto Carlos come porque é Freeboy, mas ele não come. Exatamente. Aí gera como propaganda enganosa. Não. Não foi propaganda enganosa. O que aconteceu foi, a Freeboy recebeu crítica pra caralho. E o Roberto Carlos também. Não, talvez principalmente pelo lado da Freeboy, o Roberto Carlos. Talvez pelo lado da Freeboy possa ter sido realmente por propaganda enganosa. Afinal, colocou ali o cara que não come. E o Roberto falar Carlos... Que é bom, tem que ser alguém que entende de carne. Pela hipocrisia e pelo... É, o Roberto Carlos dinheiro, por hipocrisia. Dinheiro. E romperam um contrato de 45 milhões. Romperam? É, também, né, caralho. O que, que ele a vai A Freeboy fazer? Vai continuar fazendo campanha com o cara depois de ter queimado a marca. Freeboy vai lançar a linha de alface. Não, desculpa. É que quando você falou contrato... Eu pensei no comercial que já foi vinculado. E não num contrato pra fazer uma série de comerciais. Esquisito que o comercial ficou passando um tempão mesmo ficou. Assim. Foi aquele final de semana de boom que não, a Cunha não pegou. Passou por quase meio. Temos o caso da Johnny Walker. O que tem a Johnny Walker? É um possível racismo. Me diga por quê. A campanha consistia em colocar tem o Black a foto. Label, cara. Ah, em colocar a foto de um afrodescendente com a palavra branco escrito em cima. E a legenda. E você ainda deixa usarem sua origem como obstáculo para o seu progresso? Racismo? Até quando? É. Isso é meio. Racismo, sim. O texto parecia dizer que a culpa do racismo é dos negros. Não, sim. É principalmente por você ilustrar como um negro. Né? Não, o foda disso daí é assim, você um falar detalhe. Que melhor é o branco, nesse caso. O post foi publicado no dia 19 de novembro, véspera do dia da consciência negra. O problema aí é você falar até quando você vai deixar seu preconceito te parar, alguma coisa assim, né? Colocando a palavra branco, quer dizer, então, pô, você também pode ser branco, entendeu? Quer dizer, colocando branco como coisa basicamente boa. Basicamente isso. Isso é foda. Eu normalmente isso acho foi que muita coisa empresa que colocam por aí, que reclamam, é mimimi, mas também, isso aí ficou feio. A intenção foi boa. Sim. Foi mal feito. Foi mal escrito, na verdade. É. Acho que foi mal feito o texto da parada. Não só o texto, foi mal tudo. Tenso mesmo. Eu, normalmente eu acho que é mimimi, mas esse aí ficou muito mal pensado. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my... Pijama polêmico da Zara. Da Zara. Não, da Zara. Zara. Tá. Zara, uma grife, né, de roupas. O homem mais rico do universo. Mundo é o então, dono da Zara. E criaram pijamas infantis. No caso, o pijama que eu tô falando é uma camisa de pijama listrada de azul e branco e com uma estrela de 6 pontas no peito. Seria uma estrela de xerife, né? Seria pra embasar uma estrela de xerife. Que é aquela estrela de 6 pontas com uma bolinha na ponta de cada uma. Sim. Uhum. Só que a camisa lembrava o uniforme dos presos judeus durante o Holocausto. Gente. Isso é aquele caso de que o cara não tinha intenção ruim nenhuma, mas ele foi lá e criou um negócio pensando, ai, que bonitinho, vamos lançar. Aí, caralho, coincidência que da bosta, merda. Hein? Merda. Ai, ai, ai. Então é... Já tinha saído o menino do pijama listrado nessa época? É, tem esse detalhe. Tem esse detalhe. Foi baseado nessa... Foi baseado no livro. Aí o cara fala, ah, acho que eu já vi isso em algum lugar. Vou lançar esse poder. McDonald's. Falhas. Aquele que mascote... A caixinha do McLanche Feliz. Sabe aquele mascote? Sei, a caixinha. Então, era um mascote inspirado na caixinha, que ele ficava fazendo careta e tudo mais, era uma caixinha vermelha. Gerou reação negativa por parte dos adultos. Por quê? Eles alegavam que era um material assustador, que de fato era uma caixinha meio drogada, né? É, ela era meio dopada. E... Se liga. Assustador, material para pesadelos e apavorante foram as características apontadas. Pelos adultos. Pelos adultos. É, mas os adultos que ditam o que as crianças vão ver, né? Às vezes foi um pai que olhou lá, deu medinho e... É, mas ninguém fala do fato do Ronald McDonald ter matado todos os amigos dele, né? Então, me explica qual é que é o negócio do Ronald McDonald e dos amiguinhos dele. O que, que aconteceu com então, eles? Então, na real, eu acho que eles não faziam tanto sucesso quanto... Eles viraram carne pra hambúrguer. Na real, eu acho que eles não faziam tanto sucesso quanto o Ronald McDonald e resolveram cortar mas, tudo. O Ronald ainda existe? Claro. Existe, tanto que o Burger King tem uma propaganda nos Estados Unidos que eles estão dentro da loja Burger King vendendo lanche e tal, e chega um cara com um sobretudo e um chapéu. Aí a moça entrega assim o lanche, o cara vira de costas e ela fala, ah, até amanhã, Sr. Ronald. Aí mostra assim o Ronald McDonald puxando a gola do sobretudo, cobrindo o rosto e indo embora. Muito bom. Então aí foi uma caixinha assustadora, digamos assim. Esse aqui é bacana. Sorvetes Gileto. Aquele sorvete mexicano, né? Não sei se ele é mexicano, mas é um sorvete meio gourmet aí, né? Ah, esse é mexicano, sim. Deu merda por causa do storytelling. E o que eles fizeram uma campanha falando que a receita vinha de um avô italiano, fundador... Um avô italiano do fundador italiano. Da Gileto, que fazia os seus sorvetes artesanais na Europa. E só que daí descobriram que esse avô nunca existiu e era só ficção. E daí? Talvez por propaganda enganosa. O consumidor reclamou e... Quem que é o filho da puta do Tony, então, não, é agora igual por causa do cerveja. Panetone. É igual aquela cerveja é do... É verdade, panetone é panetone. É o pão de Tony. Exato. Quero quem saber quem que é, vou processar a porra da Balduco também. Faz sentido. Mas teve outras campanhas que foram pro saco por causa disso. Se eu não me engano, era de uma cerveja que vinha da Granja Comari. A cevada vinha da Granja Comari. Descobriram que não existe... Não se produz cevada lá. Não sabia, não conheço. Eu, de certeza, tem muito caso disso aí que ninguém pegou ainda. Ah, certeza. Então, assim, storytelling, ok, não influencia na marca em si, no sabor, mas influencia no que a marca quer passar. Sim, quer passar algo tradicional e tudo mais, mas na verdade não é nada disso. Coisas mais, entre aspas, caseiras. Exato. Por exemplo, Johnny Walker, o Jack Daniels. Você tem a história do Jack Daniels? Você sabe quem foi, onde morou? Tem o túmulo do filho da puta. Tem aquele comercial do Jack Daniels, que é o cara descendo a ladeira. Não, do Johnny Walker, velho. Que é o cara descendo a ladeira, contando toda a história. O Johnny Walker também tem a história dele. Tem, sim. Aquele comercial é fudido. O Jack Daniels é que é engraçado até o jeito que ele morreu, né? Ele chutou um cofre, machucou o pé, teve uma infecção fudida e morreu. Mas o Johnny Walker, a gente pode citar essa campanha institucional dele como com um certeza. Case de sucesso fudido também. Com certeza. Teve mais um case de fracasso. Acreditem ou não, porque Red Bull não te dá asas. Verdade, nossa, teve processo, cara. Não, não acredito. Como assim? Teve? Por causa da literalidade da bagaça? É, falou que te dá asas, não sei o quê. Mas, na verdade, o processo foi porque o Red Bull fala que o Red Bull vai te deixar acordado, vai te dar energia e tal, e o cara processou não, porque não compensava. Não, pior que foi por causa das asas. Foi? Foi. Ah, você tá tirando. Então foi dois. A empresa foi condenada a pagar 13 milhões de dólares em uma ação coletiva nos Estados Unidos que alegou que o slogan da propaganda era enganoso. Ah, velho, então aí tá, já, né? É idiotice humana, né, cara? Se bem que faz muito tempo que eu não vejo propaganda de Red Bull, hein? Faz das asas? Faz muito tempo. Não, das asas, porque eles não fazem mais. Então. Né? Não, eram uns comerciais muito legais, era desenho muito assim, tal. Só faz, mas muito se liga, tempo que não passa. Consumidores reclamavam que a bebida não aumentava o desempenho físico e mental aí, e muito menos dava asas. Só que aí é que tá. Vai de metabolismo pra metabolismo. Sim. Aí que eu é foda. Nunca tive com nada qualquer com energia. Então, eu também não. Mas é que tá. Então a gente vai ter que, então a gente vai ter que processar toda a propaganda de energético. Exato. Ah, é pura adrenalina, é TNT. Não, mas o que acontece? Monster você não vai processar, porque se você tomar aquela merda lá todo dia, você vai virar uma porra de um monstro mesmo. Monster é gostoso no inferno. Monster é o energético mais gostoso que tem. Você toma por prazer. Red Bull é melhor. É efervescente. Monster é gostoso. Monster é gostoso. Burn Red Bull pra ele. Burn é meio bosta, hein? Se você pegar um adolescente aí de 15 anos que nunca bebeu, que nunca fez nada, vai tomar um energético, é claro que ele vai ficar aceleradão. Mas vamos lá. A empresa desistiu de recorrer ao processo e deu 10 dólares de reembolso pra cada pessoa que comprou um Red Bull na última década. Verdade. Caraca. Nos Estados Unidos. Só que claro que, né? A pessoa precisava ter comprovante que comprou um Red Bull. Então... Quem nos Estados Unidos que não tomou um Red Bull na última década? Isso é verdade. Mas aí, coitadinho, Red Bull vai gastar tanto dinheiro assim, né? Puta merda, né? Red Bull é uma das empresas mais valiosas do mundo. Um fracasso, os fones de ouvido da Apple agora, que são sem fio, e eles estão vendendo o fio separado por 10 dólares pra você não perder eles. Não é verdade, bem um fio. É verdade, é um fio. Não é. É um fio assim, você prende um fone no outro pra colocar no pescoço. É tipo aquele fio de óculos. Sei. Que você usava pra segurar. É um fone Bluetooth, é algo assim? É Bluetooth. Ah, bom. Não é Bluetooth. Não? É o quê, então? Você não ativa magia. Bluetooth pra usar aquilo, eu não sei o que é. Mas que, vamos lá, que se vamos, foda. Vamos que se foda. Apple iPad Air. Ele voa. Ah. Vamos lá, um anúncio da Apple no jornal americano New York acabou protagonizando uma gafe com um acidente de avião da Malásia no começo do ano passado. O quê? O Malásia... Que merda, coisa, cara. É aquele que caiu no mar. Foi por causa de um celular Apple? Não, calma. Não tenta ficar adivinhando. O que acontece? A versão do site do New York Times pra tablet destacou uma propaganda da marca com um homem usando um iPad Air embaixo d'água. E na mesma página, a notícia do desaparecimento do avião da Malaysia Airlines no mar, o que gerou desconforto de muitos internautas. Pois é, né? Legal. É aquele negócio... Lugar errado, na hora errada. Exatamente. Bom negócio. Casal fake. Ah, eu vi isso. Nossa, que merda. O que acontece? Eles postaram no Face. Recebemos essa foto da Joana e... Joana, pra começar, né? Parabéns. Joana. Recebemos essa foto da Joana e seu marido felizes com o carro comprado pelo bomnegócio.com. Foto de Finkstock. Acharam no Shutterstock a imagem da família, do casal feliz que comprou o carro. Pra quem não sabe, é um banco de imagens, onde você entra, compra uma foto pra poder usar em outros lugares. Exato. Mas tem vários casos, piores ainda, tem jogo da Nintendo que pegaram fotos do iStock Photos. Imagine Babies. Isso, com a marca d'água do iStock Photos e tá na capa do jogo até hoje. Aquele gente. Caso que eu passei pra vocês lá, não tá, eu não vi não, eu acho que não deixaram. Esse do Imagine Babies, se eu não me engano, é da Ubisoft. Eu não sei, mas tá lá. Que coisa feia. Uber. Não, o Uber criou uma situação meio bizarra na Austrália, né? Teve um episódio de terrorismo em Sydney ano passado, né? Se eu não me engano. Teve. E os taxistas começaram a cobrar... O taxista, não. Os Ubers, né? Começaram a cobrar umas taxas absurdas pra tirar os passageiros da região onde estava tendo o atentado. Eles cobravam as... chegavam a cobrar 4 vezes mais o valor. Aí sim. Maldade, hein? A empresa tentou explicar, dizendo que o algoritmo fazia subir o preço de acordo com a demanda. Mas, né? Nossa, mas... Aí é foda, hein? Ó, é explicável pro risco. Porque vai que eles estão tentando tirar alguém de lá e esse cara vai explodir. Ah, mas o Uber, você chegou já alegando que era muito mais barato do que táxi e qualquer coisa. Sim, exato. Mas também tem vários casos de aplicativos que oferecem serviços, mas em caso de atentado terrorista, eles cortam qualquer gasto, qualquer custo que o usuário vai ter e fala, não, utiliza de graça nessa área. É, realmente, tem isso também. Isso é uma bosta. Isso foi foda mesmo. Pra finalizar aqui, eu acho que a gente pode falar sobre algo atual aí, que foi a campanha dos Jogos Paralímpicos. Eu conheço, assim, eu entendo os dois lados da história. Eu também entendo os dois lados. É, mas acabou gerando uma repercussão. Eu estou do lado que não achou muito legal o que foi feito. Não, eu entendo quem não achou muito legal, mas eu entendo o lado da empresa também. Sim, sim. Precisava colocar uma cara mais... que vendesse... Isso. Eu fico mais do lado de quem não achou legal. Porque eu acho que os Jogos Paralímpicos já não tem nenhuma visualização do público como tem os Jogos Olímpicos. Sim. Você não vê passando em lugar nenhum os jogos. Mas estão acontecendo e eu acho muito mais foda do que os jogos normais. Com certeza. É superação atrás de superação. Sim, ali, né? Então eu acho que seria muito mais válido colocar um atleta paralímpico lá. Mas que visualização ia ter pra empresa ter um atleta ao invés de um ator? E se eu não me engano, eles fizeram isso na tentativa de vender mais ingressos, já que a venda de ingressos estava minúscula. Sim. Então aí você pensa, porra, deveria ter colocado. Se esses caras que estão reclamando que deveria ter colocado, comprasse o ingresso, às vezes é um cara que mora do lado da porra da Vila Olímpica e nem vai trabalhar todo dia. Exato. E poderia muito bem comprar pelo menos um ingresso e ir lá, que com certeza não é um olho da cara igual foi das Olimpíadas normais. Exatamente. Eu acho que foi uma jogada boa, assim, pra empresa, pensando no bem da empresa. Foi. Sim. Mas é foda, né? Hoje em dia, principalmente com um monte de mimimi que tem. Só que assim, e outra, o que apareceu de pessoas com deficiência dizendo que não se sentem representadas por aquilo. Não, realmente, né? Como também teve muita gente com deficiência que disse que, não, que sim, acha que bom. Que achou do caralho, acha bom então, ter aquilo. Então, o lado das pessoas que acham bom, porque, caramba, os dois atores lá que não são deficientes e deformaram. Paulo Vilhena e a Cléo Pires. Cléo Pires. Colocaram partes mecânicas. Não, tiraram o braço da Cléo Pires e tiraram um braço e colocaram uma perna mecânica. Pegaram o corpo dos atletas e substituíram a cabeça. Só a cabeça. Não, o corpo da Cléo Pires sem o braço. O corpo da Cléo Pires, porque eu vi o make-off das fotos. Dá pra saber o corpo da Cléo Pires, pô. Dá. E também no make-off ela tava com aquela roupa e certinho. Eles fizeram as fotos e tal e basicamente pegaram os pontos de entre aspas, deficiência dos atletas pra colocar neles. Foi. Eu entendo porque, assim, tipo, representar uma... Vamos colocar um ícone da televisão, uma pessoa que você vê todo dia normal. Vamos colocar essa imagem do comum, como se não fosse comum para as pessoas darem uma atenção tanto quanto ao que, vamos supor, que vê todo dia na televisão e dá essa mesma atenção que não se vê todo dia na televisão, que é a superação, que é essa coisa. Ó, mimizentos, é exemplo, tá? Não vem me encher o saco depois. É a mesma coisa que você colocar Luciano Huck para dublar o desenho da Disney. Por quê? Você vai colocar um dublador, beleza, vai ter gente que vai assistir, tranquilo, e o cara vai fazer um serviço foda. Você coloca o Luciano Hulk, muito mais gente vai assistir por causa dele. O serviço vai ser bom? Não vai ser uma merda. Mas vai ter gente que vai assistir. Vai chamar mais atenção, vai dar mais dinheiro. É por isso. Sim. Mas ficou ruim. Ficou ruim. Vamos fechar, encaminhando agora pra etapa final, que o cast já tá ficando longo pra caramba, mas muito informativo, muito bonito, muito elegante, muito saudável para os ouvidos. Vamos falar um pouco da questão da propaganda de antes e a propaganda de hoje, quanto à questão politicamente correta e a geração mimimi. Quem quer começar? Tá, mas o que você quer que fale? Ele quer perguntar se dá certo aquela propaganda lá que tinha nas revistas de 1800. Deixa eu reformular isso daí. Ele quer perguntar se dá certo aquelas propagandas da revistinha de 1800 que tem uma criancinha negra, uma criancinha branca, e a criancinha branca perguntando pra criancinha negra, por que você não pede pra tua mãe te lavar com do sabão que lava eu. Gente! Ele pergunta, tá querendo saber por que que hoje em dia não pode fazer a mesma coisa de 200 anos atrás. Não é isso. Quando, entre aspas, era aceitável um negócio desse. Eu acho que a sociedade evolui, né? Pois é, né? Deixa eu explorar melhor aqui. A questão das propagandas de antes e as propagandas de hoje é, eu falo o limite do mimimi, não só do politicamente correto, porque a Conar tá aí, um exemplo daquela propaganda da Gillette, de homem peludo, que as mulheres vão gostar mais se você se fizer a barba e tal. E a organização, a ordem dos homens peludos ficou ofendida. Oh, é sério? Tem ordem pra isso, tudo. É sério. Sabia de que... onde saiu a ordem dos homens peludos? Cara, eu não sei, mas eu devo fazer parte. Você sabia que tem uma organização, tem uma ONG de criadores de saci no Brasil? Sabia? ONG de criadores de saci? Tem. Tem uma fazenda de criadores de saci no Brasil. Botucatu. Caraca. Mas ó, deixa eu te falar um negócio. Mas tem igreja até hoje? Por mais absurdo que possa ser a questão dos homens peludos, se uma mulher num comercial, teoricamente está representando o que todas as mulheres pensam, fala, mas mulher não gosta de homem peludo. É uma mulher que está representando a cabeça de todas. Está generalizando a parada. Esse que é o... Sim, está generalizando o erro, a parada. É a mesma coisa que você... Se ela falasse, tem mulher que não gosta de homem peludo. Tipo, eu não gosto de homem peludo. Então, é uma coisa. Mas o que eles falam? Não pode ser peludo. Você tá errado. É que assim, em parte é um pouco mimimi. É, porque cada um gosta de uma coisa. É porque a gente tá mais que se foda, né? Sim. Não, mas aí entra a questão do politicamente correto. E o ativismo digital em cima de tudo isso. Eu acho politicamente correto, correto. Não, é correto, não é incorreto. Tanto claro que é politicamente correto. Tem muita gente que fala sem saber o que tá falando. Mas dentro da propaganda é algo extremamente influenciável, o correto é irem cortando algumas coisas. Por exemplo, vamos pegar aí um comercial da Skol, do Desce Redondo, que você adora. Ah, amo. Gente, como adoro esse comercial. Você lembra do primeiro comercial do Desce Redondo? Do Cabral? Não. Não. Acha? Primeiro comercial do Desce Redondo, tinha uma mulher com os peitos quadrados. É mesmo, né? Sim, lembrei. Que quando tomava a Skol... ficava redondinho. A objetificação da mulher. Sim, só que aí... Você acha que funcionaria hoje usar algum artifício assim? Não, hoje não funcionaria pela mentalidade do politicamente correto, só que aí... Não, hoje não funcionaria porque não é questão da mentalidade do politicamente correto, é a mentalidade que a sociedade deveria ter. Não, sim, eu entendo. Porque você tá tornando a mulher um objeto. Sim, você tá tornando a mulher como um objeto, mas muitas mulheres, por exemplo, paniquetes dependem do corpo pra ter aquela profissão devida. Tem aquela profissão devida? Beleza. Miss Universo, modelo, tem que ter aquele corpo, então, querendo ou não, elas estão vendendo o corpo também. Sim. Uma mulher de um comercial de cerveja, querendo ou não, ela tá vendendo o corpo. Sim. Mas é bem diferente, convenhamos. Eu acho que, pelo menos pela visão da publicidade, é muito diferente de você pegar de um cidadão comum aí e perguntar pra ele sobre politicamente correto. Porque o publicitário, ele vai ter que seguir o politicamente Sim. correto, ele concordando ou não. Exato. Porque se ele for contra, ele vai matar a campanha dele. Maioria das vezes. Tem uma marca de roupa, não me lembro qual, que as campanhas deles nunca tratam das roupas deles. É sempre alguma imagem pra chocar de verdade, assim, tipo o presidente dos Estados Unidos beijando o Papa. É a marca que é a marca Nossa. Faz tudo, na verdade, é a 3M. Não, é a 3M. Não é a 3M. É outra. Eu lembro que é uma marca de roupa mesmo. A 3M tem umas loucuras de vez em quando também, mas essa aí é sempre. Tudo é alguma coisa pra chocar desse tipo. Legal. Então, isso é legal. Não é legal, porque é uma marca que, assim, se você é alguém que tá consagrado no mercado, você não vai perder tantos consumidores por causa disso. Agora, se você é uma empresa comum, você não vai querer que a mente de um publicitário que não concorda com o politicamente correto quebre a sua marca. Entendeu? Entendi. Então você vai ter que seguir de qualquer forma. Eu não falei aqui de algumas campanhas de cases de fracasso que envolvem o politicamente correto, mas eu acho válido falar agora. Que, vamos lá. A ONG Feed a Child, ela sofreu críticas. Tipo, o comercial falava sobre a fome e as crianças necessitadas. Só que ela ganhou uma enxurrada de críticas ao mostrar uma criança, uma mulher branca, alimentando uma criança negra como se fosse um cachorro de estimação. É, essa foto também ficou foda, né? Ah, ficou tensa. Ficou bem sugestivo. É, pra quem não viu, é como se fosse, assim, uma mão descendo um petisco na boca de uma criança que tá com... Não, detalhe. A mulher tá sentada e a criança tá num nível ainda mais baixo. Sim, com a cabeça levantada, a boca aberta e ela descendo, segurando como se fosse um petisquinho de cachorro na boca da criança. Também temos isso. Campanha da Victoria's Secret. Ah, do Corpo Perfect Perfeito. Body. É. Eu lembro que eu acho que a Avon fez um pra rebater esse. Sensacional. Que ficou fudido, foda. Fudido. Com um monte de mulheres normais. Corpos diferentes. É que assim, a campanha da Victoria's Secret tava divulgando sutiãs body. Sutiãs body, eles alegavam que era tipo, pra qualquer tipo de corpo. Só que a campanha mostrava só mulheres magras, gostosonas e tudo mais. Gostosona tipo, não é não, viu? É, nadinha. Ok. Só que assim, uma mais alta, outra com mais peito, outra com menos peito. Só que tudo numa estética padronizada. Americana. Padrão da moda, na Exato. Verdade. De modelo. É. Aquela mulher extremamente magra que não é a realidade de todo mundo. Exato. E daí entra a questão do Twitter, que eu te falei, que subiu nos Trend Topics mundiais a hashtag The Perfect Body, com pessoas reclamando, falando merda disso. Sim. Quer dizer que o corpo perfeito é isso, é o enlatado, sabe? Bom, enfim, tem vários outros tem exemplos. Tem bastante coisa. Muita gente fala que o politicamente correto tá matando a publicidade. Washington Oliveto deu essa declaração. Não, eu discordo completamente. E eu acho que assim, as pessoas têm que ir se adequando, da mesma Sim. forma que se adequa a veículos novos, a redes sociais e tudo mais. Eu acho que eu tenho essa ideia fixa de que o politicamente correto pode atrapalhar, porque acho que o tempo que eu fiquei na agência, eu sofri bastante com isso. Na minha concepção. É porque assim, a gente... Entre a gente faz piada de humor negro pra caralho. Sim. A gente faz piada machista, a gente faz o que for. Só Mas que é assim, a gente é sabe respeitar as pessoas. E a gente sabe que Sim. isso que a gente fala é errado, mas é pra gente se divertir entre gente. E assim, só. Se a gente for fazer algo, por exemplo, a gente tem podcasts que se as pessoas realmente levassem a sério o que a gente tava falando ali, A gente tava ferrado. Só Entendo que assim. Não que é tudo brincadeirinha, viu, pessoal? Não, a gente falou tudo com um tom de humor. Uhum. Mas quando você tá partindo pra uma propaganda, você não tem entonação de voz. Você tem que se controlar. E esse foi o seu problema ali naquele momento, que eu sei qual foi. Certo. O que eu penso é. Você quer falar uma coisa que pra você é X. Faz todo sentido. Só que, tipo assim, na sua cabeça tá com a sua entonação de voz, tá com a sua intenção. Exato. Só que a intenção de quem lê o outdoor, quem lê o anúncio, é a intenção dela. É a única e exclusivamente dela. Por isso Exato. Que discutir relacionamento por mensagem de texto Nossa, só dá merda. Não dá. E esse negócio que você falou que, politicamente correto, eu acho que vai matar a publicidade. Eu não acho. Não falei isso, não. Não, você falou que atrapalha bastante. Não, eu já levantei a questão que eu tenho essa ideia fixa porque me atrapalhou. Então, entendeu? Por atrapalhar, o que eu acho que é? Quem acha que atrapalha é a pessoa que não tem capacidade de evoluir tanto assim, de se adaptar tanto Desculpa a essas aí, mudanças. Cara. É verdade. Não, entendo. Porque se você se te atrapalha tanto, quer dizer que você tá fixo numa ideia só. Por que você não abre o seu horizonte pra um outro lado, então? Isso eu tô falando pra todo mundo. Pra todo mundo que acha, que é na minha linha do tempo do Facebook, é todo mundo falando a mesma merda. Ai, que vai acabar a publicidade, politicamente correto, vai acabar com o mundo. Não vai. Se você soubesse adaptar, não vai acabar. Se você não soubesse adaptar, ele não vai acabar com nada além de você mesmo. Exato. Eu só queria falar uma coisa aí em relação ao Conar, quando a gente entra na questão do politicamente correto. Quando você tá com uma mina, por exemplo, ou quer ficar com uma mina, ou quer ficar com várias, e você tá lá comparando, mas aquela tem mais peito, mas aquela tem mais bunda. É totalmente politicamente incorreto. Sim. Coloca isso no meio das marcas. Acaba tendo politicamente incorreto quando você coloca esse sentido de comparação. E por que lá por fora isso pode? Que... Oi? Por que lá fora pode? Porque lá fora porra, cada um tem a sua cultura. Na verdade, cada país tem a sua cultura. É. E o brasileiro é o povo zoeiro. Por isso que tem que ter um controle. Faz sentido. Igual eu falei, o brasileiro é o povo que dá zoeira, mas dá zoeira com os outros. Exatamente. Aí eu vou colocar um exemplo, que é do Monbiju. Monbiju, garoto bombril, apresentando o Monbiju e falando, porque o Monbiju, ele tem vários aromas. O Comfort também cheira bem, e tem o Comfort do lado. E o Comfort também é cheiroso, mas o Monbiju tem vários aromas. O Comfort deixa a sua roupa macia, mas a maciez do Monbiju, maciez do Monbiju é incomparável, e coisa assim, né? Ele tá elogiando a marca do outro. Ele tá elogiando, só que ele tá falando que a dele é melhor. O que que aconteceu numa época que não existiu o Conar? A Comfort processou Bombril. Bombril refez o comercial, falando, esse aqui tem um cheiro bom. Com paninho coberto, só dando pra ver um pedacinho azul. Eu lembro disso. Esse aqui tem um cheirinho bom, mas o Monbiju, o Monbiju é sensacional. E vai falando. E no final, ele chega e fala, aponta pro que é o Comfort, escondido, né? E fala, comercial. E você andou reclamando, não vai aparecer no comercial. Isso é muito bom. Isso é uma jogada foda, cara. Então, assim, entra nessa questão do comparativo, é complicado, porque muitas vezes você acaba ofendendo outra marca, ou outras pessoas, outras empresas. Rebaixando. Mesmo elogiando. É, ou rebaixando. Porque, assim, por mais que elogiasse, rebaixava ao mesmo tempo. Sim. Uhum. E isso também se aplica pra parte do politicamente correto. Por exemplo, entre aspas, não seria politicamente correto mostrar a marca do cara, ele não mudou completamente o comercial dele, simplesmente não mostrou. Exatamente. Isso é uma adaptação, você não precisa de tanto esforço pra se adaptar. Você só precisa, às vezes, mudar uma coisa muito pequena. Tá certo. Então chegamos numa conclusão. Algo a acrescentar, galera? Você é um viado. Algo a mais? Isso é unânime. Elefante é pão de parmalá. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem parmalá. Queria agradecer ao nosso excelentíssimo convidado, Rafael Tanicho. Ah, isso aí. Espero te ver mais por aqui. Ah, vou tentar aparecer, se a agenda permitir. Por favor, esteja mais conosco. E antes de dar tchau, nós temos aquele momento bonito, aquele momento sincero, onde, assim como a vida não faz sentido sem alguns elementos, temos por estes nossos amigos. Vamos agradecer agora nossos friends. Caralho, você tá fazendo... rezando? Você também fala assim. Você também faz assim nessa hora. Caraca. E pra roubar, como de praxe, o bordão desses nossos primeiros amigos, na vida, ninguém é nada sem amigos. Abraço aí pro pessoal do ConspiraCast. Os primeiros parceiros. Pessoal do HQ. Segundo parceiro. Wax Infinity Games. Terceiro parceiro. E Fighters. E se você quer entrar em tato... E se você quiser entrar em contato conosco, mande um e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Agora, por favor, repita, Eric. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. Por quê? Por favor, não me deixa sozinho. Vai, contato@locomotiva26.com.br. Obrigado, repita, Tony. E se você quiser entrar em contato com a gente, criaturas proviscapos e abodíacos, envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Eric. De novo. Vai virar um looping eterno. Ou entre na aba de contatos lá no site, que vai ter todo o formulário pra você preencher. Você preenche e manda um e-mail cremoso para nós outros. É, acho que é minha primeira e última vez como host. Agradeço a todos, muito obrigado e hasta. Dá tchau também, gente. Esse final broxante, tchau, gente. Puta que pariu. Ah, um abraço, mãe. Tchau. Falou, galera. Fiquem aí com os easter eggs. Também tem leite que faz bem para os ossos, para o intestino, para quem tem baixa tolerância à lactose. Todos em novas embalagens recicláveis. O gato guia, o cachorro late, o rinoceronte espichou com barbará. Mantenha os seus filhotes fortes, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e paz, vá lá. Mantenha os seus filhotes fortes, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e paz, vá lá. Vida é Parmalat. Parmalat é vida longa. Agora tá. Vamos lá. Eu já começa com lá, ser feliz. Não, eu vou falar o seu lá. Nossa, mesmo dia pedido. Vai ficar uma merda esse não, episódio. Não, eu vou falar o seu lá. O seu fala, galera. Peraí. Hoje nós vamos falar um pouco sobre publicidade, marketing e todas essas... Não? Marketing. Tô nervoso, dá um desconto. Antes de começar, vamos pedir pra vocês avaliar. Ah, verdade. Isso porque você anotou, né? É que eu tinha colocado falar sobre o tema antes. A última coisa é sobre o tema. A última coisa. Ainda bem que depois que a gente. 20 episódios depois que a gente se apresentou, você vai falar, como vocês puderam perceber, hoje o tema. Beleza, então de novo. E agora que entra a frase já? Tem mais alguma coisa pra falar? Você quer que é o host, cara. Me ajuda, é difícil, cara. É difícil ser host, é difícil. Só pra entrar nos easter eggs. É difícil tanto assim ser host, cara. Puta, é a minha primeira vez. Você também podia falar sobre como que a pessoa vai mandar as informações, né? E agora sim. Que pariu, velho. Que foi? Falta alguma coisa? Não, mas nossa, cara. Eu tô enroscando, mano. Você não escuta podcast, eu não, escuto, cara? Eu escuto, só que é difícil. Eu sou mais comentarista. Então agora vai, eu tô. Então vai. Em marketing digital, formado Como que é? Marketing, propaganda? Né? Você não anotou aí o animal, o cavalo? Formado em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda. Formado em comunicação pessoal. Comunicação. Formado em comunicação social. Quer começar de novo? Porque o formado. Sidney Guzmán. Um publicitário formado em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda, com anos de pós em marketing digital lá em Trevisan. Ele. Não, Trevisan é o nome da faculdade. Lá em Trevisan. Lá em Trevisan é foda, hein? Tipo a cidade de Trevisan. É, exatamente. Com um ano de pós em marketing em Trevisan. Na Trevisan. Marketing digital. Com um ano de pós em marketing digital na Trevisan. Marketing é foda, hein? Caralho. Puta, cê, que pariu. Você foi marmita. É. Marketing. Caralho. Se fosse eu, a gente já tá na metade do podcast. Ai, eu sei. Ô, Suede, você que é o cara aí, o letrado, aí, o seu gostoso da literatura. Mas isso daqui é diferente. É, fala com a direita. É diferente, vai. É diferente, tá. Ele que ganhou um prêmio no Festival de Gramado. Não, não ganhei. Fiquei entre os 30 primeiros do Festival de Gramado. O prêmio Fast foi Graf. No Fast Graf em Ribeirão Preto. Ele que ganhou um prêmio no Fast Graf em 2012 em Ribeirão Preto, entre os 5 melhores. Não. O quinto? Não. Por que eu marquei quinto aqui? Você ficou em quinto? Eu não falei. Nossa, velho. Ele que ganhou um prêmio no Festival de Gramado de 2012. Eu não ganhei prêmio, eu fiz caralho, velho. Porra. Fast Graf. Nossa, mano. Ah, não, o Gramado tá embaixo. Caralho, os easter eggs vão ser agora o episódio agora. Agora vai. Desculpa, gente, minha primeira vez assistindo aqui tá foda. Com essa mensagem subliminar. E-mail. Não é e-mail. Não é subliminar. Não é subliminar. Não, mas que animal, mano. Nossa, tá foda hoje. Não, caralho. E com essa bela mensagem, vocês já podem ver que o tema vai ser... Único. Tô fugindo as palavras, desculpa. Publicidade e propaganda. Não, eu sei. Agora é roda a vinheta e depois vamos pros e-mails, né? Não, agora é. E pelas apresentações, vamos perceber que o tema de hoje é publicidade e propaganda. Daí você faz um. E. Roda a vinheta. Só que tem que ter essa separação. Uhum. Ou. Vamos aos e-mails. Certo. Ô, me coxa. É isso, você não errou. Amém. Agora eu quero ver começar o podcast. Tá. 13 minutos de gravação já. Vai ter os e-mails ainda. Não, easter eggs vão ser. Puta que pariu. Posso comentar a pauta antes da gente gravar? Não. Tá. 4 horas de gravação de episódio final. 3 horas e meia de easter eggs. 3 horas e meia de easter eggs. Justo. Suede, lembrando que às 5 horas eu tenho que estar levantando pra trabalhar, viu? Não posso estar aqui, não. Não importa se a garrafa cai. Não importa se a garrafa cai. Isso é uma coisa complicada, porque... Ai, tá certo, a gente tá numa época não, aí calma, de... Não, calma, a gente vai... Cala a boca, deixa eu falar, cara. Desculpa, lá, filha da puta. Correto, é verdade. Bom, o que eu tenho aqui, ó? AIDS. Caralho, não foi combinado. E aí, cara? Peças que entraram pra história, assim, tipo as peças mais conhecidas no geral. Tipo o rei, o peão. Não. Tem que ver algumas coisas pra aglutinar aí. Porque já tá com uma hora e 10 de gravação. Então. É, mas leva em consideração tudo que vai ser cortado. Isso é verdade. É. Deve estar com uns 10 minutos, na verdade. Vocês não estão falando, gente. Eu vou falar o quê? Você falou de agência? Eu nunca trabalhei em agência, animal. Desculpa. Eu só entendo de torno. E falar assim, por quê? Eu não vou poder falar dos cases de fracasso, cases de sucesso. Pode. Ah, esse negócio é escolher o comercial, acho. Pra falar assim, tipo, o que marcou, não sei pra gente, não sei se vocês não acham. Ah, não, não acho que não. Então, beleza. Não tem necessidade, não. Então, você quer falar o quê? Os 500 de... Que 500? 500 Esparta. Nossa. O que você falou agora, Tony? De falar. A melhor selfie ganha um chope. Deixa ele falar, caralho. Tô esperando. Tô esperando. Por que colocar um negócio preto com a palavra branca? O negócio preto, filha da puta. Racista do inferno. Ah, era uma pessoa, desculpa. É, cara. Aqui desculpa. Na tela do notebook. Eu não tô vendo, peraí. O negócio preto. Negócio. Desculpa. Não, a campanha ficou feia, cara. Não, ficou... Mais alguma coisa? É, vai, finaliza não, logo. Gente. Agora que você vai demorar meia hora pra finalizar. Não vou, não. O que você fez? Nada. Eu tô rindo de você aí. Ah, não vou não. Tá. Queria agradecer, acordar. Exato. Não, eu sei. Não, eu entendo. Isso é. Os horizontes estão abertos. Deixa eu falar, caralho, filha da puta. Desligar esse negócio. E pra roubar o bordão do primeiro amigo, como é, já é de praxe, a vida não é nada sem amigos. Na vida ninguém é nada sem amigos. Sabe nem roubar, velho. Foda, viu? E roubando o bordão. Ó, gente, se estiver com próximo... o Suede por perto, não se preocupa não, que ele não sabe roubar. Ó, gente, no próximo eu vou rociar, viu? Fica tranquilo. Abraço aí pro pessoal do ConspiraCast. Ninguém vai falar agora. Eu sou convidado, não falo. Se vira, por favor, alguém. Ó, você que é o host e você que é o host secundário sempre. Então se vira aí. Faz vozes diferentes pra cá. Tá. Faz igual você faz sempre. Natal! Primeiro convidado do ConspiraCast. Aí você é segundo convidado da HQ. Segundo convidado HQ. Terceiro convidado, Kramalatos. Quarto, né? Do caralho, não sabe nem contar, mano. Que quarto pariu, convidado, velho. Crânio Terror. Quinto convidado, X-Infinity Games. Sexto convidado, não é convidado, gente, é parceiro. Por que vocês me falaram? Eles estão todos presentes. Ai, aqui. Ai, caralho, faz o par de novo. Sei que é o host, filho. Segundo convidado. Não, vai no primeiro, caralho. Convidado. Nossa, teve gente pra caralho nesse episódio, né? Nossa, puta que pariu.